Renan, prepara o ouvido que o Cozinha. Thiago grita, viu? Fumar. Tá bom, Pera aí. combinado, Robertão. Eu tenho que fechar a É, porta aqui que eu tô na abaixa o casa da minha volume só no sogra. comecinho. Tem que Só no fechar a porta. comecinho. Eu tiro o fone fica fora do meu ouvido no início, é doido. Muito Nossa. bem-vindos ao episódio de ressurgência do nosso podcast. Depois de um hiato absoluto, triste e desesperador, estamos de volta. Hoje, com a casa cheia, estamos aqui, Joe, lindo e nu, Robertão, qual é? Forte e másculo. Ainda e aí, mais galera? Lindo e ainda mais nu. Claro. É, não precisava mexer com o meu ego desse jeito, mas eu te dou um desconto. Lindo não, mas nu sem dúvida. Belu, charmoso, com esse bigode, né, de Fred Mercury prateado. Stefano, nosso... Ô, Thiago, eu tava esperando um grito maior aí em 2020, né? Eu nem fiquei surdo. Não. Porra, velho. Eu faço de novo, se for não, esse o caso. Vamos. Stefano, de volta agora, né, pro que importa na vida, já que ele ficou aí away, tentando ser promotor, conseguiu, parabéns, Stefano. Foi promovido a promotor? Promovido a promoter. Agora ele vai conseguir ingressos para todas as baladas de Florianópolis. É o nosso promotor. O cara não basta imitar no médico, é que ele imita na vida também, Stefano. Esse cara é foda demais, né? Boa, Stefano, seja amanhã. Por último, mas não menos importante... Renanzinho, Renan Guerra, nosso gordinho pimpão, que está se despedindo da LML tem exatos 4 meses. Desde 2016 está despedindo. Desde 2016 ele está indo embora daqui, já está enxotando o Renan. É verdade. Mas Renan continua reaparecendo nas etapas da liga, entendeu? Ele já chorou, já fez despedida, já ganhou pediu playmatch, já pediu concessão, já ganhou vitória, e tá nessa aí até hoje. Impressionante, né? Mas do momento que ele começou a se despedir, até agora ele começou a ganhar e não parou não, o sujeito, né? Inclusive ganhou a final da LML, e ele tá aqui por isso, pra nos contar como foi. E aí, Renan? Técnica foi essa, tá aproveitando bom? A introdução aí, já que é o gordinho pimpão, ainda bem que eu não estou nu, né, porque ninguém merece. Ninguém merece ouvir um gordinho nu, é isso que você exatamente, tá querendo dizer. Exatamente. E peludo. Obrigado. É bear, né? Estamos aí despedindo há mais ou menos 5, 6 meses, a técnica tem funcionado, tem trazido resultados importantes. A técnica todo de coaching fica, é o coaching. Todo mundo fica com pena, né? Fica, nossa, que pena, ele vai embora. Pode pegar, tô concedendo aqui. Bom, show de bola. Aqui, nossa pauta hoje é a respeito de umas novidades sobre o NL. A entrevista com o Renanzinho, o Legacy 2020 e as perspectivas, campeonatos, GP... Legacy Showcase e Brit, como combater o Brit? Brit é quebrado? Brit, onde eles moram, do que fazem, do que vivem? Brit, que carta é essa? Wizards está maluca? Bom, muito, muito maluco. Entrevistando Yogg Moth. Entrevistando Yogg Moth. O que a Yogg Moth pensa depois de perder a coroa para Brit? Bom... A gente vai começar no NL News ou na entrevista com o Renan? Começa no NL News, velho. Beleza. É muito legal. Já vai entregar o ouro. Já vai entregar o ouro, sim. É. É o que todo mundo tá esperando. É, então vamos falar no final, porra. Não? Então, mas todo mundo tá esperando. Então continua esperando. Espera até o final. Espera até o final e foda-se. Aí vai ter que escutar o podcast inteiro. Só que assim, vai ser no final, mas pode ser que seja no meio. Mas pode ser que seja um pouquinho antes do meio ou um pouquinho depois do meio. Então vai ter que ouvir tudo. Não, mas vai ser antes de o Belu ir embora, né? Tomara que dessa vez. Verdade. Então vamos falar da entrevista com o Renan. Então tá bom. Vamos começar. Renanzinho, conte-nos como foi sua LML desde o início e não nos poupe dos detalhes sórdidos. A LML foi bacana. Cara, você sabe que hoje eu tava pegando lá, falei assim, pô, beleza, nós vamos falar. Falei, cara, faz tanto tempo que não tem o podcast que eu já tinha esquecido até como que tinha sido a final. Eu tinha esquecido até a sequência ali de partidas, né? Mas eu entrei lá, dei uma olhada de novo, falei, não, agora eu lembrei. Eu joguei de Rugak, né? De Bug Rugak, que é o deck que eu tô jogando desde o Nacional. Nacional, só para puxar um pouquinho atrás, o Nacional foi bem ruim para mim, porque, na verdade, eu fiz uma análise, né? A análise do field do Nacional, pensando mais ou menos o que, que eu poderia enfrentar. E eu vi que o Rugak era uma boa opção, pelo número assim, de decks, de fair decks ali, de decks azuis que poderiam ter no Nacional. E eu simplesmente peguei dois BG Deps, assim, de primeira. Que era a pior match pro deck. Tu não combinou com o pareamento ali a tua estratégia, né? Pois é, eu esqueci disso. Então, Nacional para mim foi bem ruim, mas de qualquer forma eu peguei analisando também a possível final do NL. Obviamente que um monte de gente surpreende, né? Muda de deck e tal para jogar a final, sempre foi mais ou menos assim, mas eu também, analisando o field, eu achei que poderia ser uma boa opção. Minha primeira partida foi contra o Tulhão. O Tulhão que foi campeão ontem, inclusive, na etapa da Liga. E foi justamente uma das minhas derrotas no Nacional, que o Tulhão no Nacional estava de BG, e eu achei que ele estava de BG também no dia da final lá da Liga, né, da Liga Mineira. Aí ele estava de bug oco. Era um bug, na verdade eu acho que era até four color, acho que tinha umas quatro cores, era um deck meio diferente, assim, mas eu sei que tinha oco. Mas essa foi a sua primeira rodada? Essa foi a minha primeira rodada. Foi com o Tulhão. Isso foi a final da LML? Tulhão? Ela foi em dezembro? Oi? A final da LML foi em dezembro? Isso, a final ela foi o Invitational com 21 jogadores, né? Que, galera, foi janeiro. É, mas e que ganhou a vaga ao longo da temporada, né? Então foram 21 jogadores por isso. Ele ocorreu em janeiro, início de janeiro, mas ela foi a temporada de 2019, né? Ah, tá, porque eu tava vendo um post do Renan Guerra no Facebook em dezembro se despedindo daí e tal, daí por isso que eu achei. Não, se você tiver a oportunidade de descer aí na timeline do Renan, você vai ver posts ali de meados de 2013, já despedindo. Renan que tá em constante despedida. Ele é um cara que vive cada dia como se fosse o último, todo dia uma nova despedida. Quase um paciente terminal, né, Belu? Pesado essa, né? Mas e só um ponto, o Tulhão que o Renan tá falando é o Túlio Reis, né, o Túlio Gramicelli, que é um cara que tem, assim, dois Pro Tours na bagagem e é, com certeza, um dos melhores jogadores de Magic. Com certeza. E aí... Foi essa foi a primeira partida. Inclusive, o Stefano, você falou da data. Foi no dia 12 de janeiro, que por acaso era meu aniversário também no dia da final. Ó! Oh, é. Foi agraciado, então, que bom. Foi bacana. Então, eu peguei a primeira rodada. Isso aí foi só mais um motivo de chantagem dele, entendeu? Para negociar coisas. Mas foi uma partida bacana, até porque eu estava esperando um outro deck, né? E realmente ali nessa match a vantagem estava mais para mim. E eu fiz, se não me engano, foi 2-0, né, no Tulhão. E aí eu fui para a segunda rodada eu peguei o Xandro de Burnie. E... sempre surpreendente, né, o Xandro? É, o Xandro surpreendeu ali, ele tava com um Burnie foil que eu nunca tinha visto até então. É, nesse... deck cheio de raio, Dava Spike, né? É, inovador. Mas foi... achei gratuito isso. É, não precisava. Mas... não, gente, só para explicar, o Xandro, não é à toa que ele tem o apelido de Xandro. Ele é o nosso Red Mage aqui de Belo Horizonte. Ele é um cara que joga anos com o Burnie, que é um cara que joga anos com o Burnie. Justamente, por isso que é inovador, porque ele é o cara que joga há anos com o Burnie, é isso, cara. Eu jogo de reanimator, mas eventualmente eu dou uma variada, cara. Agora o Xandro, não, ele é só Burnie, acabou. Tô te fragando, viu, Belu? O Xandro, como que chama o amigo, o Patrick Sullivan, né? Ele é o Xandro é o Patrick Sullivan de Belo Horizonte. E foi muito bem nacional, inclusive, né? É, o Xandro está sempre aí, sempre fazendo um top 8, sempre classificado para as finais aí da liga, né? Então, foi a minha segunda partida. E aí eu acho que também o Rugar, que como ele é um deck, vamos falar assim, um pouco novo, a gente até estava discutindo isso nesse final de semana, eu com o Thiago, sobre o Legacy atual, né? Então, o Rugar, que ele ainda também é um deck, por ser novo, eu acho que ele ainda é um deck que algumas pessoas não sabem muito bem como jogar contra ele, né? E quais são as principais linhas do Rugar, que eu acho que foi mais ou menos isso. Eu fiz uma board muito rápida ali, 10, 12 de poder no turno 2, e aí acabou o jogo bem rápido ali também, foi 2-0. Ali do Xandro com o Burnie. E aí eu fui para a terceira rodada, que eu acho que essa foi a rodada mais polêmica ali, a fatídica disputa com o Natan, que foi na streaming. E o Natan estava jogando, obviamente, de Miracles, mas era um Bunt, né, com verde, splashando, para usar Oak. Acho que a Calista bem parecida aqui. Que o Stefano deu usou. Deu treta? Deu treta na streaming. Primeiro porque a gente teve algumas zoeiras ali por parte do... Que surpresa. Mas foi na paz, assim. A galera achou que eu tava estressado, brigando com ele, mas não foi, não. Eu não tenho nada contra o Datarão, eu gosto dele. Eu acho ele engraçado, às vezes, quando ele fica nessa provocação, mas é um cara que fica nessas provocações, não tem muito... Mas foi na brincadeira, não tava bravo, não, tava na paz. Só que depois teve um lance no meio da rodada que eu tinha uma Silent Gravestone na segunda... no G2, eu ganhei o G1. E no G2 eu fiz uma Silent Gravestone e ele fez um Mystical Sanctuary dando alvo no Entreat the Angels. Eu e na verdade. Exatamente. Não pode. E ele não poderia ter feito isso, mas assim, eu não percebi, eu tinha esquecido da Silent Gravestone, e realmente, da parte dele, eu também não percebi. Ele realmente esqueceu também. Não foi uma jogada proposital. Inclusive, é uma interação que funciona com o Graph Digger's Cage, mas não funciona com o Silent Gravestone. Exato. Então, eu acho que, assim, o pessoal na streaming, todo mundo ficou mandando mensagem, não, tá, chama o juiz, não sei o quê, papapá. Até o juiz foi lá e ele me perguntou, eu falei, não vi maldade nenhuma, não teve maldade nenhuma por parte dele na jogada. Acho que foi realmente uma questão de esquecimento normal de jogo. Nós tomamos um warning e aí ficou 1-1. Eu perdi esse segundo jogo. E aí nós fomos para o terceiro jogo e realmente na terceira eu não consegui desenvolver ali a board como eu gostaria e também acabei perdendo para o Natan. Ficou 2-1. E aí eu tava 2-1 também no campeonato. E a quarta rodada? Isso na quarta rodada. E aí eu enfrentei o Bruno Lorenzato, que tava de UR Delver. Que é uma partida... Passou o carro, né? Então, e é uma partida muito fácil pro Rugac. Só que foi assim, eu lembro porque foi engraçado que eu falo que nessa eu tive testemunhas, assim, porque o Irineu tava do meu lado e cada draw que eu dava, o Irineu fazia uma cara mais estranha, assim, foi assustador. Eu comecei o jogo bem, eu acho que eu abri com dois suppliers e consegui fazer um Rugac. Ele já tinha feito um Delver rápido e tava colocando clock, né? Eu consegui fazer o Rugac, e aí eu consegui dar duas batidas com o Rugac nele, só que eu comprei, na sequência, eu comprei três Bridge from Below. Não. Sucesso. Eu já não tinha mais carta na mão, e eu dei três draws, e nos três draws eu comprei três Bridges. E aí ele conseguiu fazer um caloteiro, né, dando bounce no Rugac. E ele ganhou com um raio, porque ele teve que, em uma das batidas do Rugac, ele teve que blocar com o Delver. E aí? Aí você ficou X2. Eu perdi a primeira partida, aí na segunda também ele resolveu uma Tormod rápido e eu não consegui ter resposta para aquela Tormod, ele colocou um clock. E ele quipou uma mão com, acho que, pelo menos uns dois counters também ali, acho que duas full, que ele segurou bem o jogo no início ali. Então, era uma match razoavelmente fácil, mas que ficou difícil. Então, fiquei X2 e fui para a terceira partida, que foi com essa pessoa maravilhosa, porém ingrata, conhecida como Thiago Duarte. Que a gente jogou o G1, né, Thiago? Acho que foi o G1, foi rápido, né, pro Rugac. Mas peraí, não foi a terceira partida, foi a quinta partida, né? Foi a última. Isso, foi a última partida. Quem ganhasse estava no top 8. E quem ganhasse estava no top 8. Aí, o G1, o primeiro game foi rápido, né? Acho que a gente... Eu fiz uma board rápida também com o Rugac, você não tinha resposta. Você matou todo mundo, dois, eu acho. Acho que foi. Três. E aí nós fomos pro G2, né? O G2 foi um partidão. Thiago tava de Bant Miracles nesse torneio, não foi? Eu tava de Bant. Beleza. E aí... Sem Rest in Peace, né? Que é a tristeza. E sem Rest in Peace. Sempre modinha. E eu fiz um... Rest in Peace é diferente. Eu lembro que eu fiz também a board muito rápida, assim, no G2. E bati, acho que o Thiago tinha ido... 4-5 de vida. Ele achou Achei um Terminus. Achou topo, um Terminus, né? No escuro, no topo. Aí voltou, fez uma board, fez um oco e acho que deu uma surgical, né, Thiago? Acho que foi. A primeira foi uma surgical. A surgical acho que foi num. Na bridge. Num bicho seu? Na bridge? Na bridge. Bridge from below. Foi na bridge, é verdade. Porque foi na bridge. Tava com o altar na mesa. O altar, é verdade. Tava com o altar na mesa. E aí, a gente tava trocando recurso ali. Você matou o com decay? Eu acho que matei o com decay. Mas você tinha já, acho que umas três... Não tinha bloco. Não, você tinha... Você tinha dois bichos. Você tinha dois bichos. Que você bateu com os dois. Você bateu com os dois. E aí eu tinha uma Vengevine na mão. Verdade. E você tava 4 de vida. Verdade. E aí eu fiz a Vengevine da mão. E ela, como ela tinha haste, você tinha esquecido que ela tinha haste. Não, eu tinha pensado que ela tinha fly, viagem. Verdade. E aí eu ganhei. E aí a gente... É fácil, né? Fácil. Então, ganhou sim. Atropelou. Foi 2-0 fácil. Você passou 3-2, Renan? Passei 3-2, Roberto. Foi. Boa. Aí, se não me engano, eu passei em sétimo. Eu tava olhando aqui. Eu passei em sétimo. E peguei o segundo lugar, que tinha sido o Irineu. No primeiro jogo, depois do top 8, né? Aí o Irineu, ele estava jogando também de bug oco, com uma lista um pouco diferente. E aí o interessante... Com Green Sun Zenith? Eu acho que ele tinha Green Sun Zenith. Eu lembro que ele tinha Green Sun Zenith. E ele fez... Irineu jogar de bug oco é tipo assim... É o prenúncio de uma catástrofe, né? Porque ele sempre tá com... Ele sempre tá com as métricas, o Enchantress, Bomberman, Twelve Push, né? Aí o cara vem de Bug Oco, você fala, que porra é essa? O Irineu tá jogando de Bug Oco já tem um Inclusive, tempo agora. Inclusive, deve ter sido um dos motivos das chuvas que passar por BH esses últimos tempos, né? Deve ter sido essa mudança do Irineu, assim, repentina. Realmente, nesse caso, foi bem inesperado. Eu tava esperando talvez um Panther, né, alguma coisa do tipo, mas ele tava com um bug oco. E, cara, no, na primeira, no, eu perdi o G1. A primeira match ele fez ele fez uma board muito rápida, assim. Desenvolveu, acho que tipo assim, ele fez Mana Noble, oco. Aí foi colocando uma Colt, Astrolábio e dominou a board rápido, assim. Eu não consegui. Também não foram os bons os drops pro Grave, né? Com as miladas. E aí acabou que eu perdi o G1, uma match até Você tinha que ganhar, né? que eu tinha que ganhar. Exatamente. E Você aí nós tava fomos. usando leyline, né? Então, aí que tá, Thiago. Ele tava usando, cara, mas ele não teve a leyline no 2, no G2. E o G2 eu fiz muito rápido, assim. Eu acho que foi turno 2 também. Já tinha feito o Rugak e duas Vengevine batendo, e ele não tinha volta. E eu Só tinha no começado. G3. No G3 ele tava de leyline. Aí, não, aí, Roberto, no G3, cara, eu não tinha visto a leyline, né? Eu não tinha visto a leyline. Pois é, esse que é o negócio quando você tá de deck de cemitério. Aí você vai para um jogo 3 da vida e você não sabe que o cara tem leyline, geralmente você não sobe. Aí você leva o ferro. Exatamente. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não subi as Force of Vigor, eu subi dois Decay Que não pega leyline. que não pega leyline. Eu subi dois Decay e um Trophy. Eu tinha um Trophy. Uma aula. O trophy que veio, né? O trophy. Na manga. Não, não. Ah. Cara, no G3 ele não abriu de leyline. Ó. Ele não abriu de leyline. Só que aí Você foi o gastou seguinte. da mão depois. Não, não. Foi assim. Eu fiz mana caranguejo. Ele tinha feito mana vai. Eu fiz mana caranguejo. Não, mana supplier. Aí no ele fez outro terreno e passou. Aí eu fiz o caranguejo, fiz uma fete, estourei. Aí já tinha nove cartas no grave, né? Ele respondeu dando crop Croc. para bojuca. Crop para bojuca. E no turno dele, ele deu um decay no caranguejo. Então eu fiquei Só. basicamente com dois terrenos e um supplier na mesa. Só que daí, cara, eu comprei um caranguejo. Comprei um caranguejo, tinha uma fete na mão. Eu estourei, fiz o caranguejo, fiz a fete, tombei seis cartas, tinha um Rugak. Eu castei um Gravecrawler, fiz um altar e ganhei dele no mil. Ganhei dele Pois milando é. o deck. Daí Ganhou eu com o combo do Rogak. ganhei com o combo do Rugak, Sucesso. milano, que daí eu já sacrifiquei o Rugak, tombei duas pontes, basicamente É acabou aí. o combo do Rogak. Né? Curioso. Eu se eu sou o Irineu, acho que eu me ligo atrás da leyline. Principalmente se eu tenho leyline e você não viu no G2. Ah, mas se ele tem na mão croc, velho, aí é meio tipo muligar, não sei. Ele Entendeu? tinha uma mão razoável, eu acho Na mão de que. 7 tem crop rotation e ele tá na play, ou seja, ele já faz o terreno. Eu acho que crop rotation o Renan esperava menos que leyline. Só que Fraga. leyline ganha, né? Eu sei lá. Ah, é. caso, se ele tivesse feito a Leyline, eu acho que seria basicamente impossível de ganhar. Porque tem o Lando Molga, sacou? Então, assim, eu, nesse caso, eu iria até 5, pelo menos. Sem dúvida. Mas, Roberto, eu acho que ele muligou, tá? Eu acho que ele muligou a 6. Eu não sei se ele foi a 6. Ah, não sei. Cada um, né? Você sente, às vezes, na hora que dá pra ir, não dá pra julgar, não. Mas só pelo fato do G2 não ter visto a Leyline, mas... isso deixa com que o G3, a Leyline, fique ainda melhor, sacou? Assim, pelo fato do oponente não ter a resposta. Aí, velho, você faz a Leyline, quantas vezes eu já perdi assim? E a semifinal? Foi contra quem? A semifinal foi contra... Contra esse querido que vos fala aí, Roberto Cardoso. E... Essa combou também na eu cara acho que... do combador? Essa foi muita sorte, porque o Robertão tava de Mono Black Reanimator, né? Ah, tá, é verdade. E aí... Ele tava com o Black Budget. E aí o G1, ele fez Grizzle Brand muito rápido, acho que foi turno 1, que ele fez o... Tava na Play, né? Tava na Play. Eu me liguei a 5. Descartou Grizzle Brand e Reanimate, acho que foi isso, ou Exume. Na verdade, foi assim, eu tinha um turno 2, que eu já sabia que o seu keep era um descarte, e eu me liguei a 6, eu tinha Entomb, Animate, Dead e Exume, então eu sabia que você ia dar Cabal para uma das duas reanimações, como eu tinha as duas, tanto faz, tanto fez. Foi exatamente o que aconteceu, eu fiz Mana Vai, você fez Mana Cabal para Exume, sei lá. Não, aí eu respondi com Entomb, você falou Exume, só que eu ainda tinha Animate Dead. Isso, foi aí isso. No meu turno Animate Dead, comprei 14, aí ganhei, né? Uhum. Aí teve o Game 2 e o Game 3. Isso e aí foi Leyline. Leyline contra Mono Black é caixa. O Game 2 eu lembro que eu abri com uma Leyline, né? E você. Eu acho que você tava sem a resposta, né? Naquele. Eu já sabia que você ia ter Leyline, né? O Rogar sempre usa Leyline. Só que as respostas do Mono Black são muito fracas pra Leyline, essa que é a verdade. Exato. São meio lentas e tal, e acaba que muitas vezes não, você tem a sua resposta, mas ela não dá conta de ganhar o jogo por ser pior mesmo. É a desvantagem do Mono Black, né? Faz parte do jogar com uma única cor. Não tem os Splashes, não tem Reverent Silence, não tem Serenity, não tem Werte, não tem nada. Aí, no caso, era dinossauro. Eu equipei com o dinossauro turno 2, que é o Regisauro Putrefado, 7-6. Isso. E, às vezes, o deck do cara vai atrás de Leyline, e equipa por causa disso, tem uma mão meio ruim, e o dinossauro ganha. Mas é bem difícil acontecer, na realidade. Aconteceu até no torneio contra o Goblins, que o Goblins equipou com o Leyline, eu consegui ganhar de dinossauro. Mas não é sempre que acontece, né? Quanto o Rogar, que é um deck combo também, que tem umas ameaças muito maiores, tipo um 8-8 atropelar, aí o dinossauro acaba que não segura a onda, não. Aí foi basicamente isso, tanto no G2 quanto no G3. Eu lembro que no G3 você ainda tinha a resposta, que era um ritual para... Eu tinha, no G3 eu tinha Dark Hit, Mana Dark Hit ou Mind Misery, que é uma carta que destrói... Sacrifica encantamento, mas acho que você abriu de Double Leyline. Aí eu abri de Double Leyline no G3. Aí acabou, né? Aí não deu. Foi isso mesmo. E aí, eu acho que foi os dois jogos, eu acho que um eu fui no... Eu lembro que você também tentou dar alguns descartes em mim para achar o Rugak na mão e reanimar. É, foi triste. Eu também. Eu comprei o Rugak depois que você deu o descarte. Logo depois, eu dei o descarte, falei, cadê o Rugak? Não tem. Aí, beleza, vai. Aí, no turno do Renan, ele faz o Rugak. Putz. Magic, às vezes, não... faz parte do jogo, né, velho? É. Só a sorte, né, Roberto? Tantas vezes eu ganhei da mesma forma, né? Tipo, eu vou lá, combo, aí no turno do cara, ele compra essa... Só que agora o Globen já tá em jogo, então Magic é sorte. Só sorte. E a final, Renanzinho? Tem muito... Tirando quando o cara confunde que ele tá com. Ele acha que ele tá com reanimate na mão e tá com Dark Rhythm, tá. Né, Robertão? Deixa, passa pra depois isso aí. Isso aí foi de um campeonato. Isso aí não conta, não. Você fez Dark Rhythm, alvo no Diesel Brand. Isso aí foi na última etapa da liga que eu joguei, na primeira etapa, mas eu peguei top 8 ainda, tá? Então, tô de boa. Foi direto do plantão, né? Só pode. Foi G1 contra o Renan, velho. Eu tava 2-1, o Renan tava 2-1 também. Aí, eu olhei a minha mão assim, eu achei que ela tava combada. Falei que... Aí, o Renan fez não sei o quê, ele tava na play. Mana, não sei o quê. Aí eu, beleza, mana, eu comprei... Fiz mana, já virei a mana assim. Na hora que eu olhei a minha mão de novo, eu falei, não, peraí. Eu achei que o Dark Hit era um reanimate. Aí eu falei, pode ir, Renan. Aí eu perdi sem fazer nada, porque eu não comprei nada. Era pra me ter muligado a mão. A jogada certa era muligar. Mas eu fiz o quê? Keep com a mão ruim. Foi isso. Você fez é, é tipo o cara que acha. Não, o cara que acha que tem de lá e tem fly, né? Tipo isso, velho. Só que é pior, porque a carta na minha mão, né? Era só olhar pra carta. Só que eu simplesmente acho... Sei lá. Ah, velho. Fumei um crack na hora. Mas o que importa é que depois eu ganhei de 2-1 e fui pro top 8. É o legal, foi que você fez entombe pra Grizzel Brand e eu tava com um Grixis Groselha que eu tinha levado lá e eu reanimei o seu Grizzel Brand. Dei um reanimate nele. Depois foi mesmo. Esse G1 foi terrível. Perdi pro meu próprio Grizzel Brand. Ah, nem... Tá, mas isso é outro campeonato. Continua. Volta pra LML. Só final. Foco. Voltando pro campeonato aí, foi 2-1, né, Roberto? Terminou e aí eu fui pra final com o Ked, que era... Ked de Stoneblade. Ked é um nome, viu, galera? É um nome. Ked. João Ked. João Ked. Ked não é KD de mineiro. Que também pode ser, né? Não é um deck tribal de Keds. Não é. Não, não é aquele tênisinho antigo, primo do Kixute. Não, esse é antigo mesmo. Aí... E o Ked é campeão, também foi campeão do Vitation da LML, logo antes, né? Foi um ano antes. Na temporada de 2018. Isso. E aí. E também é campeão. Do ranking de trios da etapa de 2019. E não é só isso, se ligar nos Ked próximos e os 30 risadinhos. Minutos. Mas não ligue agora. É a TechPix, quase uma TechPix o Ked. E eu perdi pro Ked na final de 2018 também. A minha sina é perder pro campeão, não é possível. Ô, Robertão, deixa ele contar do campeonato dele. Sabe aquela expressão Mixed Feelings? Sabe Mixed Feelings? Quando você não sabe se você tá ferido ou se você tá triste? Se você procurar Mixed Feelings no dicionário ilustrado, vai falar fotos do Ked. É, vai falar duas fotos do Ked. Uma procura feliz, lá que vocês vão ver. Uma triste. A cara de Ked. É o Poma Poker gente, Face, foco, né? Foco no final do campeonato. Vamos pra final. O final do campeonato foi eu e o Ked, e aí... Eu perdi todos os G1s do top 8, né? Eu perdi pro Irineu G1, perdi pro Roberto e pro Ked não foi diferente. Eu perdi também o G1. Ele deu dois counters nos dois primeiros bichos que eu fiz, que era um Supplier e um Crab. E aí eu fiquei com a mão meio ruim, né? Ali para continuar, ele conseguiu também fazer rápido uma Stone Blade e Butterscrew e ganhou. Foi. Desculpa, o Storyforge, Butterscrew e ganhou. Aí no G2 foi uma partida bacana ali, porque já tava todo mundo, e acho que é o mais interessante desse deck do Rugak, na verdade, além dele ser, eu acho ele um deck muito resiliente e ele tem alguns turnos que ele realmente volta dos mortos ali, né? Não é só uma piada infame, né? Ele realmente, eu tava bem atrás ali num jogo e eu também consegui resolver ali, foi um crab rápido ali também, depois que ele já tinha dado limpado a mesa, tinha uma priest que tava dificultando, mas É, como o Rugar é deck de arrombado, né, Renan? Hum? É deck de arrombado, né? Perfeito. Eu olhei pro lado, Renan tava perdendo. Aí eu pisquei o olho, o Renan tava ganhando. Falei, que merda é essa, velho? De onde surgiu essa board? Que desgraça é essa? Foi mais ou menos isso. E aí, bom, eu ganhei o G2, e aí nós fomos pro G3. E o G3 também, ele conseguiu, no começo ali do jogo, ele deu uns dois counters nos bichos que eu tava fazendo. Mas eu resolvi, logo em sequência, eu resolvi um altar. E o altar ficou. E aí eu falei, bom, agora eu tô tranquilo, porque com o altar aqui eu consigo segurar o jogo de qualquer forma, né? Porque mesmo que ele fizesse uma butter school, você pode dar um chip block no bicho, sacrificar em resposta, semila, comba. Bom, faz quase tudo, né? É, e foi exatamente isso. Eu acho que o jogo foi desenrolando. Eu com o altar, eu fui fazendo, consegui fazer mais dois bichos, enchi o grave de novo e aí ganhei. Foi isso o resumo dessa final aí da liga. Fiquei muito feliz. Como eu falei, foi meu aniversário. Foi uma das minhas despedidas, né? Dentre tantas, então é legal, né? Despedir. E aí não acabou, né, velho? Tem mais despedida ainda, né? Mentira, agora não, gente. Agora eu estou indo oficialmente. Agora, dia 10, eu já não estou mais aqui. Só acredito vendo. Opa, eu não, só já, acredito já. Quando eu chegar dia 5 de abril na etapa da Liga e você não estiver lá, entendeu? Tô chegando mas, eu prefiro que você esteja. Né, mas vai jogar Lampions League? Eu vou tentar pegar algumas etapas lá na Lampions, porque eu tô indo pra Mossoró. Não é tão perto assim de Recife, mas obviamente que eu vou tentar prestigiar lá o nosso amigo Pato, porque é um cara 10, um cara que mora no meu coração também. Não, o Pato é o cara, né, velho? Não, pelo menos uma etapa eu sei que você vai, Renan. Umazinha eu sei certeza, que você vai. Com certeza. Ah, vai. Até eu vou numa etapa dessa do Nordeste, ainda que eu não fui, já falei com o Pato. Sim. Aí, véio, e tem um pessoal movimentando. Tem um pessoal movimentando também uma liga em Fortaleza, que é mais próximo da onde eu tô. Se não me engano, a última liga que o pessoal fez lá deu 18 pessoas, então tem um... Tá começando a ter nós um movimento interessante lá. Nós vamos esparramar esse legacy é pro Brasil inteiro. Daqui um com dia certeza. Vai ter 20 estados fazendo essa porra. Com certeza. Imagina um grupo de TO com 20 negros, um de cada estado, e esse toque. Ô, não, Renan, melhor, eu tenho 25, o deck, né? Que foi o Bug Rogak, e eu vi que tava com 3 Underground Sea, e daí tu também teve um sideboard com Silent Gravestone, Leyline, 3 Force of Vigor, Queen True, Cabal Therapy, Decay, Toxis de side, 2 Once Upon a Time de main deck. Tu mudaria alguma coisa no deck, continuasse jogando com o Rugak? Mudou alguma coisa na lista desde então? Como é que tá aí? Mudei, Stefano. Inclusive, eu fiz top 8 agora, nessa última etapa da liga, eu e o Thiago. Foi ontem, né? Ontem a segunda etapa. E eu acabei fechando 5-0-1 ontem com o Rugak também. E assim, eu mudei duas coisas no deck só. Na verdade, no main deck, eu tava jogando com 4 Gravecrawler de main deck. Peraí. Deixa eu só corrigir um trem aqui. Que a Inquisição vem atrás de mim. São 26 estados. Eu falei 25. Mais o Distrito Federal. Pode continuar. Que a última vez que eu falei na Liga, que eu falei no artigo da Liga, que tinha um Planinauta só com 4 habilidades, né? Quase me mataram. O tanto de mensagem que eu recebi em inbox falando que Tocantins não tem é recente, só. Né? Confessa que você faltou na aula de geografia, que é melhor, Thiago. Não, mas eu já tô antecipando, né? Pra não receber mais 50 mensagens no meu telefone, no inbox, falando que eu errei, né? Eu falei pro Mingote que o Planinauta que importava com 4 habilidades era um só, era o Jason. Era o Jason. Né? Era o Jason. É, a Chandra, né? Convencer que a Chandra é top, também é boa. É. É o Garruk, né? A Chandra é boa, mas não é um Jason, né? É ok. Pra continuar. É, levando em consideração que o Garruk mata o Jace e mata a Chandra, temos aí um vencedor. Velomar é foda. O Commander, né? É. Tá. Mas o Estevão. Quais são as mudanças? Eu alterei ontem eu já estava jogando diferente, eu mudei na lista, eu estava jogando com 4 Gravecrawler na final, né, no Invitacional, e eu troquei por 2 Gravecrawler e 2 Carrion Feeder de main deck, porque... Bom. Hã? 2 só, olha só. Não, 2 Gravecrawler, cara, que doideira, velho, você é muito doido. É porque, na verdade, eu acho o efeito do Carrion Feeder, né, de sacrifício ali, é muito bom para o deck, mas eu não queria abrir mão dos 2 Once Upon a Time, porque o Once Upon a Time com London Mulligan, nós até estávamos comentando isso ontem, né, Thiago? Once Upon a Time com London Mulligan é muito roubado, eu acho, assim, você consegue equipar umas mãos que você fala assim, velho, nunca equiparia isso, mas com Once Upon a Time eu vou equipar. O London Mulligan, quem precisa de cantrip com o London Mulligan, né, velho? Ninguém precisa mais. O Once Upon a Time, ele melhora, assim, infinito o London Mulligan. Ainda, né? Ainda mais. Mas não caberia 4 Once Upon a Time num deck, assim, por exemplo. Não, eu acho que não. Apesar de que o Rugak, ele é um deck que muliga muito, eu acho que ele muliga muito, mas ele muliga bem. Né? E o Once Upon a Time só melhora isso. Agora, não que não seria bom você ter 4 Once Upon a Time no deck, mas falta slot para você colocar. O negócio é porque, tipo assim, Carrion Feeder é muito bom no deck, mas o Gravecrawler também é muito bom. E se você for olhar as listas, assim, o mínimo que existe praticamente é lista com 3. Eu, particularmente, nunca vi lista com 2 Gravecrawler. O máximo geralmente é 4, mas tem lista que roda com 3. 2 você foi ousado. E vem cá, qual é o match que tu não quer enfrentar, assim, nem a pau? Eu vejo que, assim, digamos, Sneak and Show parece ser difícil, por exemplo, mas... Seria por cima. Mas o que que tu não quer enfrentar? Eu acho que o principal match aí seria o BG Depths. Eu acabo usando o Echo and Truth no side, pensando nessa match, mas também Echo and Truth tira algumas coisas, por exemplo, a própria Leyline. Isso. Você... Tira Chalice of the Void, né? Tipo, Eldrazi é muito ruim pra Rogak. Exatamente. É uma partida ruim, porque tem Khaleesi e tem Leyline. Então, esse tipo de partida é uma bosta pro Rogak. Exatamente. E aí você lida com outras coisas também que podem ser difíceis. Então, eu acabo gostando dessa opção do Echo and Truth no side, né? Mas o BG eu acho que é uma match difícil, porque realmente você tem pouca interação. Ontem eu ganhei do Casquinha, né, na liga. Eu brinco que eu não sei como, porque se a gente jogar 99 partidas, ele ganha 98 e empata uma, né? Infelizmente o Casquinha é do meu time, né? Você ganhou dele. Inclusive é do time do Belu também, né? Pra quem não sabe, é o nosso lindíssimo Bruno Lanza, nosso artista, né? Organizador da LML hoje em dia, né? Um deles, junto com o Loren Gata. E tava lá, cumprindo o papel dele de peso morto no nosso time, né? Sendo carregado pelos outros integrantes. Fez um incrível score de 3 pontos no campeonato inteiro. E fez esse favor aí de perder pro Renanzinho, né, Renanzinho? Se ele tivesse jogado 100 matches, ele teria ganhado 99 e empatado 1, né? Ele perdeu. Foi uma cabal bendada também ali no escuro. Eu acertei uma cabal para crop rotation, tirei 2 da mão dele no G1. E aí... mas assim, ô Stefano, eu acho que o BG é muito ruim. O Show and Tell, ele é uma match difícil, mas eu acho que no pós-side ele melhora um pouco por causa da própria ley line, né? Você, porque o Shointel ele não te dá a opção de combar para altar, né? Por causa do Enhaku. E aí, com a ley line, você subir na ley line já é possível. Então, você consegue ganhar por 1.000, né? Depois da ley line. E ele é um pouco mais lento do que o próprio Reanimator, né? É, e eu acho o Eldrazi, de um modo geral, ele é uma match mais complexa também, porque tem cálice e pode abrir de cálice e leyline, né? No pós-side, que atrapalha bastante o deck. Mas... agora, Force of Vigor é uma carta que eu também acho excepcional, né? É, porque ontem eu tinha tomado no turno 2 um Rest in Peace e o cara tava com um Vial na mesa. Eu só passei para ele, ele não fez nada, eu quebrei o Rest in Peace e o Vial na passagem e atrasou o jogo dele e eu ainda fiz o meu. Massa. É, você tá tendo bastante bons resultados, né, com o deck. Foi. Acho que é aquilo que a gente tava conversando, né, Thiago? Acho que o Roberto fala uma coisa também em relação a enquanto Surgical for a principal carta de Grave Hate aí no Legacy, eu acho que o Rugak tem vantagem, porque ele mas passa. Isso é basicamente a mesma coisa que a gente conversou, né? É basicamente a mesma coisa que a gente conversou. O povo não tá. Não acostumou ainda com um novo Legacy. Tá no Legacy antigo. O Field mudou bastante. Eu acho que o power level tá muito alto, né? O power level tá muito alto, muito alto. Acho que as cartas de 2019 aí fizeram realmente uma revolução no Legacy. É outra coisa. 2020 também, né? Bridge tá aí. Sim, tenha dúvida não. A Bridge é carta justa, pô. Ela tá meio ruim. Falando do novo Legacy, qual será o Legacy em 2020? Como será? O que vai acontecer? Ó, com certeza é um Legacy melhor do que o Legacy de 2019 pós o War of the Spark, né, e Modern Horizons. Eu não teria tanta certeza, não. Ah, eu tô gostando mais, né? É porque você tá jogando com o deck que é o Breach, senão você não estaria gostando, esse é o ponto. Ah, tô jogando com um deck que não é o Breach, mas o que acontece? Eu acho que o meta... ignorou o Oco e eu achava o Oco muito chato, né? Em conjunto com Narset, Teferi, Karn, por causa dos elementos Prism, né, que tem nesses decks. E eu acho que a Breach ela serviu para dar uma ignorada nessas cartas e o pessoal tá tendo que adaptar para enfrentar o meta com o Breach. E isso melhorou o Legacy de certa forma, né? Pelo menos por enquanto, não sei como é que isso vai ficar, se vai ficar muito opressor, né? Se vai homogeneizar demais o Legacy, todo mundo jogando com Breach, aí fica ruim. Mas nesse momento, agora, eu acho que tá assim, melhor do que antes. O Legacy que eu preferia era o Legacy de antes de War of the Spark. De 2018, aquele Legacy tava bom. Exatamente, aquele Legacy tava bom. Um dos melhores decks era o W Blade. E o W Blade é o deck mais fair do Legacy, velho. Ele é super fair, né? Ele não tem nada injusto naquele deck. Tipo, o mais injusto do deck é o TNN. Tem Megazord, né? Então, tem o Megazord. Tem o TNN, exatamente. Mas o TNN é uma carta que o povo já... né? Tá manjado. Quando entrou, tem que banir, o bicho é tardado, não sei o que e tal. Mas o povo já adaptou a carta. E hoje tem Quest in Beast, né? Quest in Beast. Tem Quest in Beast. Gigante e Plague Engineer, né? E Flagging Dunia, etc. Gigante vermelho, mas... né? O Bonnie Crusher, né? Também mata. Também é bom. Verdade. Então vocês estão me dizendo que vocês preferem o Legacy de Renin 6 ao Legacy não. De Breach. Não. É isso? Não. Eu prefiro Legacy 2018. De Breach. Eu prefiro o de antes de tudo, né? Antes. Mas de... aí. Entendi. Mas assim, não tem essa opção, né? Eu prefiro o de hoje do que o de depois de War of the Spark. E Modern Horizons, né? O negócio é que em relação às perspectivas, eu até comentei isso em algum grupo aí de WhatsApp. Eu acho que a tendência do Legacy em breve é virar só de 2019 para frente. Todas as listas pelo andar da carruagem, spoiler muito alto, o que vai virar é um... O teu Legacy daqui a pouco vai virar Pioneer, porque daqui a uns 3 anos, sei lá, já vai ter muita edição lançada, vai ter muita carta nova, muita carta quebrada, e aí as cartas antigas nem vai jogar mais, porque a tendência é só esse Power Level retardado. É porque aconteceu um negócio que a gente não tá muito acostumado, meio que rotacionou uns decks no Legacy, né? Vou falar, tem uns decks que jogam eternamente no Legacy. Com essas edições de 2019, essas cartas de 2019 a 2020, deu uma rotacionada aí, o povo que não percebeu ainda, entendeu? É, por exemplo, o BG Adepts. Eu não acho que o BG Adepts seja um deck viável no Legacy mais. Ele é bom, é um deck bom. É, mas não é o Tier 1 que ele era no passado, por exemplo, antes de Veio, Fraga. Aí começou a ter Veio demais, um deck combo que só tem descarte de Disruption, fica meio bosta, Fraga, fica meio fraco, bem aquém mesmo. Então, entre eles, o próprio Mono Black Reanimator, que já é um deck budget, né, que você estava tentando viabilizar e conseguiu, inclusive, fazer o top 8 e tal, toda a etapa da liga. Mas os decks que só tem de disruption ou descarte, pioraram. Tanto que o Storm, ele começou a jogar de Veio, main deck, né? E o descarte virou um disruption secundário. Eu acho que o Reanimator é um dos principais decks que acabou perdendo nessa rotação de decks no Legacy, porque muitos matches dele que era bom acabou se tornando não tão bom. O Eldrazi é outro que vem sofrendo, mas agora, circunstancialmente, por conta do Breach, ele acaba voltando, porque um dos melhores matches dele seria contra o Breach. Mesmo assim, o Eldrazi vem sofrendo com o Planinauta, né? Oco, principalmente. Ice Fang, é. Exatamente. No caso do Reanimator, desde a Narset, ele já vem sofrendo também. Justamente. E mesmo assim, para 2020, foi engraçado porque em 2019 a gente teve dois GPs, a gente teve o GP Atlanta em setembro e no início de dezembro a gente teve o segundo evento mais importante de dezembro, foi o GP Bolonha, o primeiro foi o Nacional Legacy, né? E esse ano, provável que a gente fique sem GP, muito embora a comunidade esteja fazendo uma pressão na Wizards para que venha a ter um GP Legacy, mas temos calendários confirmados até setembro e não vai ter nenhum GP Legacy até então. E também ainda não tem data da Eternal Weekend, mas claro que vai ter Eternal Weekend tanto na Europa, Estados Unidos e Ásia. E vai bombar, né? Com certeza vai bombar. Mas mesmo assim, o que foi engraçado é que, muito embora não tenha GPs e a Wizards não tenha colocado isso, é que houve uma reação da própria comunidade, que houve, por exemplo, aqueles campeonatos do Missouri, onde o Jeremy, um cara, enfim, dos Estados Unidos, que é um organizador de torneios, passou a organizar alguns torneios de Legacy, e ele organizou um 20K de Legacy, que fechou assim com mais de 500 pessoas de fila de espera. É o 40K, né, não? Isso, é o 40. No primeiro, que era um 20K, que vai acontecer agora em março. Já fechou rapidinho também. Né? É, fechou rapidinho. Foi em algumas horas a inscrição. Isso. Acho que era $200, né, a inscrição. Isso, do 40K, a inscrição era $200, sendo que ele ia doar boa parte das inscrições para uma instituição de câncer lá da região. Justamente. E houve uma fila de espera nesse do 40K de 750 pessoas, inclusive. Isso foi bizarro. E outras coisas, minutos, aqui no Brasil, né? A gente teve em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já está rolando o CLC, as outras ligas também em Minas, com bastante gente. E principalmente, por exemplo, em São Paulo, que rolou em domingo com 79 pessoas, né? Então, a gente pode ver muita que é a comunidade gente, né? Que faz o Legacy, né? Sempre foi a comunidade. Aqui em BH, no domingo, a gente teve 48, né, jogadores. Foram 46. Foi 46? Isso. Pensei que foi 48. Engraçado. Foi 48. Né? Acho que foi 48. Ah, então tá. Mas... Mais de 100 pessoas jogando Legacy no domingo, né, gente? Demais. É. pegar o final de semana, porque teve o Eternal Challenge também lá em Brasília no sábado. Acho que foram 36 pessoas também. Então, se pegar o final de semana, dá lá para 150 pessoas jogando Legacy. Em três estados foi somente. 79 em São Paulo. Isso aí é, mostra a força do formato mesmo com o Isis, né, fazendo o descaso que sempre foi. Mas isso aí não abala a comunidade de forma alguma. Só quanto fortalece, eu acho. Eu queria abrir um parênteses só que o Renan comentou do Bone Crusher, que ele mata o TNN. É porque o Bone Crusher, ele fala que o dano não pode ser prevenido nesse turno. E daí, caso haja qualquer coisa que dê um dano geral, ou se o TNN bloqueia alguém, ele acaba morrendo. Daí ele bloqueia um bicho, daí tu casta isso como instante, e ele acaba tomando dano e morre, né? Por isso que é possível daí uma remoção de TNN vermelho. Porque o Bone Crusher não pode dar os dois de dano no TNN. Mas a prevenção de dano pode. É, porque no caso você usaria exatamente como o Stefan falou. Você ataca, sei lá, com qualquer um. Uma token de Pyromancer, o cara bloqueou no TNN, você casta o Bone Crusher. E boa. Tchau, e TNN. Boa. E aí, Belu, Renan, Robertão, o que que acham de 2020? Aí, minhas perspectivas para 2020, eu falei um pouco, mas é que na próxima edição, que eu não sei qual que vai ser, o Legacy vai mudar de novo, porque vai ter carta quebrada, e depois na outra edição o Legacy vai mudar de novo. E isso. Eu acho que você tá traumatizado. Cara. É síndrome do pânico. É síndrome não é do não. Pânico. Mas não tem problema o Legacy mudar. É não. É só a política nova da Wizards e a gente tem que acostumar com isso, porque é o que vai acontecer com o level alto. É a mudança de... Eu tenho certeza. Assim, e isso foi com o Magic Arena. Eu falei já em alguns podcasts anteriores. O Power Level vai aumentar demais. E a tendência é toda rotação de T2, no caso, né? Toda vez que lançar uma próxima edição, entrar duas ou três cartas no Legacy jogando isso bem. Isso aí desestabiliza os formatos, tem que ficar dando ban toda hora. Isso é uma bosta. A comunidade, o jogador reclama, entendeu? Então, quando lançar a próxima edição, vai ter podcast e eu vou relembrar isso. Você vai ver se eu vou estar errado ou não. Beleza. Na minha opinião, esperaremos. Eu acho que o Legacy 2020... Na verdade, eu estou gostando bastante desse Legacy atual. Eu acho que depois do Rain 6, o formato voltou a um certo nível aí de variações. Eu acho que ainda é cedo para falar do Breach, porque eu acho que tá, o formato está se adaptando, né, ao Breach, né? É um deck muito forte, mas é aquilo lá, as pessoas ainda não estão sabendo jogar contra o Breach, né? Então tudo isso muda, mas eu acho que é legal dar um pouco. Quando você varia um pouco o formato também, é interessante, porque de uma forma que você não quebre, né? Mas se vier, por exemplo, como o Roberto falou, mais duas cartas aí novas que possam trazer decks que já existiam de volta, ou, né, de uma forma saudável, né? Não como o Rain 6 fez com o Hug Delver, né? Mas eu acho bacana, eu gosto. Esse set novo, que é Ikoria, né, que chama, ele parece que vai vir num formato aí de muito bicho, né, bichão grande, né, pode ser adições para Schoentel, para o próprio Reanimator, quem sabe trazer alguma coisa aí para o Elfos, né, então não sei, eu acho que é interessante esperar mesmo para ver, mas eu estou gostando, acho que o Legacy atual tá bacana, tá variado, e por mais que as pessoas, eu acho que o pessoal tem criticado muito, principalmente Astrolábio, mas eu acho que o Astrolábio hoje, ele propicia a entrada de mais pessoas no Legacy, né, por reduzir o número de duais, então eu acho bacana, eu acho válido o Astrolábio, por mais que seja uma coisa que tira, né, o João Carvalho fala, pô, formato que você não consegue mais usar Wasteland, né? É complicado, mas É, eu acho que por um outro lado você vê mais player jogando. E eu acho que para nós da comunidade é bom. Eu também gosto de Astrolábio. Tipo, se fosse para banir antes, banir Oco, que é Astrolábio, justamente por isso que você. Mas eu acho que não vai banir nada. Interessante. Não, banir, eu não sou de reclamar de carta, não. É, mas eu tô achando o Oco muito chato. Eu acho que a gente chegou num ponto que o cara que ele casta um Oco, ele tá quase pedindo desculpa. Assim, cara, me perdoa, eu nem queria estar fazendo isso, mas eu vou fazer esse Oco aqui. Eu vou transformar lá o seu jogo num jogo bosta, mas eu vou ter tipo, que fazer isso. É... Pois é, então eu acho que o Legacy é capaz de andar com o Oco enquanto formato. Mas o formato envolve jogadores. E o Oco não é uma carta que traz uma boa experiência. Isso me lembra lá atrás de quando o Miracles tinha tampo. É, o Miracles, ele sempre foi um deck muito forte. Ele é tanto que até hoje ele é um deck muito forte. Antes do Oco, né? Entre o banimento do tampo e a chegada do Oco, ele continuou sendo um deck muito forte. Muitas vezes o deck mais jogado do formato. Mas a mesma desculpa que a gente recebeu da Wizards para o banimento do tampo é uma desculpa que se aplica ao Oco. É, no caso, o Tampa tinha aquele outro ponto de tornar as partidas muito lentas, né? Principalmente no mall, que demanda. Mas o Oco, ele também tem uma sensação... Ele traz para as partidas uma sensação de frustração que eu acho que vai ser considerada. É, e eu gosto do Astrolábio. Eu gosto bastante do Astrolábio. Eu acho que sempre que a gente tiver uma oportunidade de trazer para o Legacy uma carta, uma única carta, que torna o formato mais inclusivo, né, mais acessível, barata, né? Barata, mais barato, inclusive. Uma carta barata, pois é. É. Sempre que a gente tem essa oportunidade, nós jogadores de Legacy, que prezamos pelo crescimento da comunidade, a gente não pode perder essa oportunidade. Por isso que eu falo que é realmente uma oportunidade, né, de trazer mais gente para o Legacy, de abrir esses caminhos. Mas o Oco... Pelo... Diga. Belo, eu acho só uma coisa. O Oco, ele, até que ele é legal. O problema é o véu, cara. O véu antes do Oco, você entendeu? Eu contei um caso pro Thiago ontem, que foi na primeira etapa da Liga. E o Roberto já tinha falado isso, acho, no outro podcast, que ele falou assim, cara, toda vez que eu dou ou tomo um véu do verão, eu tenho que ler ele de novo. E aí, comigo foi a mesma coisa, cara. Eu tava jogando com o Patrick aqui, né, na etapa da Liga, ele fez um Oco, eu peguei e dei um Pyroblast, aí ele pegou, deu o véu do verão, eu falei, tá, beleza, ok, ele, eu só não compro a carta. Eu falei, não, velho, você não compra a carta, tá vendo? Você não faz nada. Aí ele falou, como não, Renan? Eu falei, não, velho, é proteção contra o azul e preto. Ele falou, não, Renan, minhas mágicas não podem ser anuladas. Eu falei, o quê? Outro final, é isso. Eu peguei e fui ler de novo, cara. Eu peguei e fui ler de novo. Falei, caramba, velho, toda vez que eu tomo essa carta, eu tenho que ler ela de novo, porque é muito absurdo. Não, o véu do verão é tão quebrado que no mall ele tava anulando Stifle. Tipo, o cara dava fat, aí o sujeito me Stifle na fat, você respondia com o véu do verão, e de repente a habilidade da fat ganhava X-Proof contra azul. E o Stifle pifava o Fraga. Puta merda. Não, mas tem até que dizer que a gente tem um grupo do MOL, que o Thiago faz parte, e a gente olhou esse bug e falamos no grupo do MOL pra avisar assim, ó, galera, tem um bug aí que o véu do verão tá anulando o Stifle, então vamos ter cuidado, né? Assim que funciona a interação, não sei o quê. A gente até falou aqui no podcast. No dia seguinte, alguém, que eu não vou citar o nome, veio pra gente falando, aê, ganhei um jogo porque usei o bug. A gente vai manter, brasileiro. Vai manter a identidade escondida dele, né? Pra manter a integridade a salvo. Mas ele falou isso mesmo, usei o bug e ganhei o jogo. Mas eu acho o véu super legal, velho. Teve um jogo meu contra o Strifle. Assim, desde quando o Brecha surgiu, eu não perco mais pro Strifle, né? Eu sempre perdia pro Strifle, com aquele deck desgraçado dele que grinda pra caralho. Eu também tava com um deck justo, né? E aquilo lá come os decks justos. Aí eu comecei a jogar com Brecha numa lista minha, com preto, não é só o WR, né? Só que essa lista minha com preto, com Infernal Tutor e verde, ela meio que come control. Né? Ela é muito boa contra control. É porque tem 4 Velma em deck, tem Defense Grid, tem Shant Swarm, Carpet of Flowers, é um trem sim. Muito forte contra control. Aí, eu jogando contra ele, deve ter sido o 4º ou 5º jogo que eu já jogava contra ele, e ganhando, ele me faz... Eu faço Mana Petla, eu tinha de Nausea e tinha Vel na mão também, eu tava com bad de Nausea, eu tava esperando a oportunidade certa de fazer a de Nausea. Aí, eu tinha zicado mana, né? Ele já tava na 3ª mana, ele faz Dark Fading e dá alvo na minha Petla com o Dark Fading, pra roubar a Petla, né? Aí eu estouro a Petla em resposta, fazendo verde e faço um véu. Aí o véu fica lá, ele pensa assim uns 5 segundos sobre o véu, né? Tipo, resolve ou não resolve? Deixa eu resolver, resolveu o véu. Aí beleza, fomos pro end step. Daqui, tô daqui, da de Nausea. Aí ganhei, né? Não pode anular. Não pode anular. Nossa senhora. Aí, passei com 15 cartas na mão pro meu turno. E Todd Seas, e Petra, aí... e Dark Rito. Aí, já não, já comprou não tinha 14 mais com o Grizzle Brand, com os terrenos virados, aí não dá, não. Exatamente, exatamente. Vel tem essas coisas. Vel tem jogadas super legais, velho. Tipo, Vel anula Kalis, o cara tá jogando contra mim de Brit. Agora eu vou fazer um Kalis pra zero aqui. Que aí ele não faz artefato. Beleza, faz o Kalis pra zero, eu casto todos os meus cantrips e Vel. Aí eu faço Vel, faço LED não pode ser anulado, o Kalis pifa. Aí faço LED, Petla, Brecha e ganho. É uma carta quebrada, é muito bom, mas é quebrado. Bom, é bom. E falando nessas peripécias com a Brecha... tem esse novo deck que podemos dizer que hoje em dia é o deck to beat do formato, né? E ontem, mais precisamente, num campeonato que rolou no Mall, que foi o Legacy Showcase, foi onde o deck, digamos, foi oficialmente introduzido a quem acompanha bem o formato, onde no top 8 rolou 3 brechas e a final foi Mirror de Brecha com a mesma lista, inclusive. Ou seja, quebrou o formato, digamos. E aí? Ah, cara, o Miracles já fez isso, né? Final de Miracles, 3 Miracles top 8. Oh, olha só, na época do Tampo, GP Paris de 2014, PV inclusive estava no top 8. De Miracles. Estavam de 3, exatamente. Foram 3 Miracles no top 8. E não teve final de Miracles por muito pouco, assim, porque o cara do Miracles era o Felipe, sei lá o nome dele. Schoenegger. Schoenegger. Ele perdeu pra ninguém menos que o Javier Domingues, né, velho? Que tava de bug Delver. E o Javier Domingues, cara, campeão mundial, né? Sinistro. Não era ainda na época, mas hoje é. E foi por muito pouco que não teve essa Mirror de Miracles. Mas eu lembro que até o top 8, os decks com mais vitórias eram os Miracles. Tipo, passou o PV em 8º. Mas os outros 2 mil eram primeiro e segundo do Sui. Né? Então foi um trem bizarro, assim. Até na 11ª rodada, os 3 decks 11-0 eram os 3 Miracles, sabe? De fato, essa quebrada de formato acontece. Digamos, no final do ano passado, o Bunch Miracles fez a mesma coisa. Ganhamos ali o Nacional, o GP. Hoje em dia, nas ligas, a galera tem usado muito Miracles. Tanto que na LPL as 4 vagas foram conseguidas pelo Miracles, pelo Bunch Miracles, e por aí vai. A Brecha é um deck novo, então a galera ainda não sabe jogar direito contra e tal. E ela é uma cartinha de 2 manas, da edição mais nova, né? Que ela é uma mana incolor, uma mana vermelha. E ela é uma carta que fala que até o final do turno as suas mágicas ganham Escape, sendo Escape o custo delas, mais exilar 3 outras cartas do Grave. Basicamente, ela faz um combo com Brain Freeze, que é aquela carta que vocês só viam no High Tide, daquela pessoa muito estranha que vinha jogar de vez em quando na loja e que ninguém conversava porque ele ia para os 5 turnos sempre. Olha, não fala assim do Parada. Jogando sozinho, né? Porque o Parada, ele é um cara incrível, ele é um cara maravilhoso e todo mundo ama o Parada. Parada é o nosso jogador oficial. Parada é nosso ídolo de High Tide no Brasil. Assim dele. No CLC é o Pedroca, que até não tá mais o médico, baniram ele do médico, ele foi pro RPG e tal, mas ele ia lá só pra jogar de Haitai, botava uma canetinha atrás da orelha, um bloquinho pra fazer as contas e ficava lá sozinho fazendo as contas, nem olhava pro adversário. É, assim, Breach é uma carta, ela é uma carta muito forte, de fato, ela é quebrada, né? Porque ela é um Yawgmoth's Will com a mana a menos. Ela é basicamente Yawgmoth's Will. Que não exila. Que não exila a carta quando você casta. Né? Então, se você tiver um combustível suficiente no cemitério, ela você comba, às vezes, sem ter o Brain Freeze. Né? É, eu tô jogando de Breach, assim, depois do segundo dia de Breach, praticamente. É, eu tava jogando de NT, eu montei um NT, joguei uma liga, fiz um 5-0 nessa liga e falei, não, achei um deck top, vou jogar só com ele. Quando você faz um 5-0, você, né, gruda no deck. Peguei o deck, fui jogar a próxima liga, aí eu peguei o cara, o PVDH lá, como é que é o nick dele no MOL, o Stefan? Você lembra? Alô? Tá Stefan? Peraí, eu não lembro. É Maraxxus of NL? É, Maraxxus, isso mesmo. É o Peter Van Der Han. É, ele tava jogando de Grix Delver com Brecha. Aí ele ganhou o G1 de mim, batendo de dois Delver, né? Batendo de dois Delver, full e tal. Falei, beleza, Grix Delver, que bosta. Vamos pro G2. Aí o G2 ele me liga A4. A4. Falei, bom, acho muito difícil perder esse jogo aqui, né? Mas ok. Aí ele me liga A4, né? É, eu tento combar. É, eu tinha um combo rápido de acho que de turno 1 ou turno 2, um trem sim. Ele tinha full. Aí eu passo pra ele, ele faz um terreno, volta pra mim. É, eu faço uma cantrip pra tentar setar o combo de novo. Seto o combo de novo, passo pra ele, ele faz duas mana, LED, Infernal Tutor, busca brecha e ganha. Eu falei, que merda é essa, velho? E a hora que ele descartou com a LED, né? Fez a mana da LED, ele ainda jogou outra full no cemitério. Eu falei, não é possível que você tinha duas full, ligado a quatro, né? Parou meu combo e ganhou de mim. Aí eu falei, velho, essa carta aí é quebrada, eu tenho que jogar com ela. Eu comecei a jogar com ela na build de Ent, né? Eu fiz um NT que também combava com brecha. Aí depois surgiu esse deck, esse WR, que quem fez foi o... Rodrigo Togores? Não, não foi o Togores, não. O primeiro foi o... Aquele cara que tem um elo gigante. Como é que ele chama? Cara, foi o Max Torsion ou o White Faces? Não, não o White Faces, nem o Max Torsion. Não, não o Marcos. É o... Foi um maluco aí. Foi um maluco. Mas eu achei que era mesmo o Togores, cara. Eu vou lembrar. Ele até colocou... Não, o Togores melhorou a lista. Ele melhorou a lista. Esse cara fez uma lista do WR com Enlightened Tutor e Grind Station, né? Só que Enlightened Tutor é uma bosta. Eu tentei essa lista, eu peguei ela pra jogar e sempre que eu castava Enlightened Tutor eu queria me matar no mall, assim, porque é uma merda jogar de Enlightened Tutor. Então, tem uma dica pras pessoas que, assim, ó, sempre vendam os Enlightened Tutor. É um... Tu olha pra carta e acha, nossa, vai ser muito bom. É um erro botar no deck. Ponto. Não coloca. Exatamente. Exatamente. É ruim. Tem que vender aí... pra não cometer o erro de botar ela no deck. Exato. Aí, eu parei de jogar e falei, não, vou ficar na minha lista mesmo. Eu tô ganhando mais na minha lista, tô gostando, ela é mais legal de jogar porque é basicamente um Storm. Ela tem, né, mais interações legais. E eu fiquei nela e eu tava fazendo bons resultados com ela, né? Um win rate boa, assim, de quase 70% com ela, tava bom. E eu tava ganhando bastante de control com ela, né? E o que me agrada bem, por causa de Vel. Vel main deck, então é uma lista de NT com Vel, Brecha, Seize, comba de Adnause. Se o cara vier com um hate grave muito forte, aí você comba de Adnause e mata o cara. E às vezes você pode dar double Brain Freeze, né? Que eu tava usando dois, aí você faz Adnause, 10 mágica, Brain Freeze de novo e mata o cara, né? Então eu gostei. Aí o cara, o WR veio primeiro com essa build de Enlightened Tutor e o Togores ele mudou A Brit e a build colocou Intuition na build. Que é infinito melhor, né? Porque é Intuition você ganha na hora. Você não tem que fazer para colocar no topo, né? Perder um turno. Intuition você ganha na hora, recapitulando Intuition com a Bridge, com a Brit. Você pega o Brain Freeze e ganha. E você só precisa de 6 cartas no cemitério para fazer isso. Porque a Intuition te joga mais 2 no cemitério. Né? Então, a Intuition joga 3, porque ela própria vai pro cemitério. Ela própria, exatamente. E ela ainda é azul. Qualquer coisa ela pita full ainda. Você só tem que ter a conta de sobrar a carta, né? Então você sempre faz a conta com a carta mais, porque tem que sobrar a carta. Para você recastar ela, você tem que ter tipo 4 cartas no cemitério, pelo menos. Então essa versão, ela ficou interessante, porque o Jeskai é por quê? O branco ele vai Orinchant, que é aquele. O jogador alvo não pode castar mágicas, ou se quicar ele não pode nem atacar, ele também vai Silence. Vai aquele Sevenes Reclamation, que caso tu anule a brecha, ele pode colocar de volta para o grave. Vai o Teferi, que é uma proteção, seria como um Defense Grid, de um lado só. E no sideboard eles ainda aproveitam para ter uma kill alternativa que seria o mentor e o sideboard, de wear tear, de aquele que destrói todos os encantamentos e artefatos. Serenity. Lembrei o nome dele aqui, Stefan. É Stefan Schultz. Ah, o Stefan Schultz que fez. Ah, sim. Ele que fez o WR. O Jeskai ficou interessante que ele não funciona bem como a NT. Tu fez uma versão diferente que seria com a NT, e o Jeskai ele é mais como se fosse um show and tell praticamente, porque ele é um combo mais estável assim. E é bem interessante, ele não vai Dark Ritual, tal, ele vai as Lotus Petal e os LEDs, né? Mas seria, ele não é bem um Storm, né? Ele não é bem um Storm, assim, ele não é um deck de Storm. Não, tanto que ele, inclusive, ele pode matar com um raio, porque daí joga em volta do véu. Quando tem a brecha, ele pode matar com raio. Exatamente. Nesse torneio, foram 3 brechas no top 8. Teve um Moon Stomp, um Death Shadow, que tá tendo uma match muito boa contra o Jeskai. Teve um Four Color Loan, um R Delver e um Lands. O Lands também é interessante, que tem o Glacial Chasm, que consegue contornar tanto o raio quanto o... Sei lá, contorna o raio. Não, só o raio, né? O cara continua podendo ser alvo, né? Ele só não toma dano. Ele continua podendo ser alvo. Ele contorna um raio, daí no caso... E daí tu consegue... Mas ainda tem Crop Rotation e tal, então seria é interessante também. Entendi. Esse challenge, o que, que eu acho que ele vai fazer? Eu acho que ele vai dar um boom maior nos decks de Brit no mall, né? Porque tiveram 2 na final, então acho que vai ter bastante gente copiando as decklists dos 2 da final, que eram iguais. E eu acho que agora vamos copiar pro papel, na real. Né? Na realidade foram 3 Brit no top 8 e 6 no top 16. Sim, teve versão top... com o Belco, Rich. Se você descer o top 16 aí, tem mais 3 Brit. Inclusive tem um Brit que tem Oco e Uro. 2 Oco e 2 Uro. É o do Rich Sei, né? Então, você vê que a carta é meio bem retardada. Eu acho que esse torneio vai fazer a galera começar a jogar no papel, na real. Que daí vai sair o resultado no MTG Top 8 e tal, e daí... Impossível. É porque o Brit é um negócio... Engraçado, que eu falei isso ontem com o Renan. E o Togores, ele postou no tweet dele, acho que hoje, que o Brit é meio parecido com o Splinter Twin no Modern, né? Ele é um combo que dá pra você splashar em várias builds, assim. Então, se você quiser fazer um deck control e descer os vermelho e azul, né? E colocar um combo de Brit lá no meio, você consegue. Tanto que tem Drelver com Brit, tem esse Rug Brit aí, que é meio control com Oco, né? Com Uro, etc. Dá pra você splashar o combozinho. Dá pra você fazer várias coisas. Dá pra você colocar ele no NT, né? Então, é um combo pequeno. E que pode ser um problema, inclusive, um sinal de possível banimento. Né? O meu porém com a carta é que o Breach, quando tá todo mundo hellbent no final do jogo, ele ganha o jogo. Comprou, ganhou. Esse é o... Justamente. É um top deck retardado. No late game é bom. E no early game é bom. Se você compra cedo, você compra. Se você compra tarde, você volta. Tanto que eu tava falando com os meninos é o seguinte. Se você tiver o Breach na mão... O seu brain freeze, ele é no mínimo um ancestral recall. Então é o seguinte, porque você vai recapitular, você pode recapitular tudo do seu cemitério, né? Então o cara faz lá duas mágicas, você faz um brain freeze em você mesmo no final do turno, você vai colocar seis cartas no cemitério, que você pode usar de novo com o Breach. Então é o grande problema de você comprar ela no late game sem nada e ganhar. Isso que torna o deck retardado. É. Exatamente, O exatamente. que Você o toma cara aquele falou 300. que o Rugak é um deck de arrombado, né? Olha o deck dele. Verdade. É, o que vai e volta, né? Exceto o Renan, que apenas não vai. Ah, nossa, foi boa demais. Eu Essa foi tinha que ter guardado muito essa boa. pra acabar o podcast. Essa Não, mas foi foi muito bom. boa. E assim, ó. Os banimentos do Legacy, historicamente, foram sempre muito rápidos e é inevitável não falar em banimento numa carta dessa. O Remen Six durou 5 meses e... 5 meses. O ban mais rápido de todos foi qual, vocês acham? Foi o Rain 6, não foi, não? O Rain é 6, cara. Normalmente Não, demora. não foi. Tem dois mais rápidos. Aí eu não sei, não. Treasure Cruise. Eita, e Ah, dig. Treasure. E Mental Misstep. Mental Misstep. Duas Mental cartas. Misstep durou 4 meses e Treasure Cruise durou 3 altas, assim, 3, quase 4. Aí tiveram outros bans que duraram bastante. O que mais durou foi o Sensei Divine ou Tampo. E o Dig Through Time durou 1 ano. Então é que Deathrite tá. também durou Será que é bastante, muito né? cedo falar em banimento da brecha? Será que a gente tem que dar uma chance de formato se adaptar? Deathrite Deathrite levou o quê? Uns durou dois 70 anos? meses. Nu? Coisa pra caralho. É, o resto durou bastante. O Survival durou 74, Mystical Tutor durou 68, Ah, não. Flash. Se Mystical tudo durou 68 meses, a gente pode esperar uma brecha aí, mas. Flash durou 31 meses. Porra! Eu não joguei na época de Flash, mas os caras falaram que sempre que você vê os caras falando do deck, alguma referência ao deck, diz que era quebradíssimo, Mas também não tinha nada para responder direito, né? né? É. Verdade. O negócio que eu acho que os bans acontecem, vão acontecer mais rápido agora, porque você tem muita gente jogando no mall, né? Isso dá muita data, muito dados, né? Para os caras analisar. E eu acho que foi o mall foi um dos principais motivos para o ban do ANSI ser tão rápido, né? Homogeneizou demais o mall. E o deck estava com resultados muito, muito fortes. Então acho que essa diferença aí para esses banimentos de antigamente. Mas assim, vocês acham que já seria cedo falar em ban? Seria Eu para, acho que digamos. na próxima semana, tipo, é muito cedo ainda, Fraga, mas vamos ver como é que fica aí para um próximo anúncio. Eu acho que nesse agora tá muito cedo para banir, velho. Agora sim, qual é a diferença de um endgame a pessoa top decar um Jace ou top decar um Infernal Tutor para buscar um Pest in Flames ou algo do tipo assim? Também não seria assim, ah, tá no endgame, tu já deveria ter um rate permanente, alguma coisa do tipo? É, não tem muita diferença, né? Eu acho que é porque se você top deck um Pest Flames, o problema do Pest Flames é que ele é 4 mana, né? Então às vezes é mais difícil você castar. Então você tem que ter 4 mana mais alguma coisa para começar com pelo menos um Dark Ritual ali no cemitério. A brecha você só precisa ter 2 mana, né? Porque você puxa o LED do cemitério Não, e tipo, faz o resto. sem contar que o combo da brecha é muito mais forte, fácil do que o combo do Pest in Flames. O É deck, mais fácil, a é mais fácil. montagem. Não é à toa que você tem um deck combo consistente pra caralho, igual o Breach. E no deck, no main deck, ainda vai, tipo assim, 4 Force of Will, 3 Ouro Enchente, tem um monte de counter, um monte de cantrip, porque o combo é muito simples de setar. É pouca carta que você precisa e fica retardado. Se você pegar os outros Você decks. tá falando de Show and Tell ou não? Não, tô falando de Breach. Que é um Cara, combo chega o ponto que retardado, a muito pessoa fácil de pode dar, setar, né? Com fogo. Brain Freeze em si mesmo, só pra tentar achar o Sevigny's Reclamation. Que ele já comba igual, né? Ou tu dá ele só pra alimentar um pouco o Grave, daí tu baixa a brecha e consegue combar. Então é um deck bem complicado. Exatamente. Tem esse problema mesmo. Tipo, numa partida recente que eu tava no mall, eu acho que eu tava contra um Eldrazi e eu tava morto na volta. Só que eu não tinha a brecha ainda. Eu tinha dois Brain Freeze na mão e uma cantrip, que era o Brainstorm. Aí eu tinha dois LED e duas pétalas. Aí o que, que eu fiz? Brainstorm, não achei, né? O encantamento, dei fetch, fiz pétala, pétala, LED, LED, brain freeze em mim, aí caiu o Seven's Reclamation. Recapitulei Seven's Reclamation com os dois LED, botei brecha no jogo e ganhei. Isso é o retardado, porque é como se eu tivesse comprado com Brain Freeze, sei lá, quase 20 cartas, mais de 20 cartas, né? Porque eu fiz aí 5 mágicas. 15 cartas, mais 15, 30. Foi o deck inteiro, praticamente. Basicamente isso. Eu tô tendo com o Breach a mesma sensação que eu tenho quando jogar contra Infect. Parece que eu vou morrer sempre no próximo turno. Ah, fez um Orinchante, fudeu. Não fez nada. Meu Deus, ele vai combar no turno seguinte, sabe? Parece que vai morrer a todo instante. É muito foda. Dá essa sensação mesmo. Principalmente depois que acaba a mão do cara, e a sua também, e ele fica comprando, né? Porque se ele comprar a brecha, a breach, ele ganha, né? Aí você passa e comprou. O que que ele fez? Nada? Passou? Ótimo. Volto pra você. Ah, ele vai comprar de novo, vou perder. O que que ele fez? Nada? Ótimo, tem mais um turno. Mas é eu, bastante. Thiago, tu que tá jogando com o Breach, como tu acha que as pessoas têm que combater o Breach? Assim, o que que tu acha que é adaptável? Acho que ferrou mesmo? O que que a gente tem que fazer? Cara, eu acho que é o seguinte. Como todo combo, o melhor jeito de você combater ele é com o Disrupt e com o Clock, né? Só que o Breach é especialmente... Isso, você tem que ter um Clock, senão você vai perder. Porque é o seguinte, os outros decks, eles lidam um pouco pior com o hate do que o Breach, né? Então, um deck mais lento, tipo o Miracles, né? Que você faz aí uma resposta só e fica ali, né, acumulando counter na mão, às vezes você consegue ganhar, mesmo que seu clock seja lento. Mas com o Breach, não. Por exemplo, se o cara tá de Eldrazi e ele faz um hate de permanente e não faz um clock, a chance dele perder já é bem maior. Por exemplo, mesmo que sejam vários hates de permanente. Tipo, Kalis pra 0, pra 1 e Leyline. Se ele não tem clock, eu vi um jogo do Anzid, inclusive, que o cara fez isso. Ele muligou, foi a 5, ele fez Kalis pra 0, pra 1, Leyline e uma City of Traitors. Só que o cara ficou sem mana, né? Ele não tinha clock. O Anzid ganhou em cima de Leyline e 2 Kalis, né? Se ele tivesse feito, por exemplo, Leyline e um TKS, a chance dele aumentava muito. Então eu acho que é o seguinte, você tem que ter um rate permanente, não pode ser tipo algo que só fica na sua mão, só counter, e um clock efetivo, né? Mesmo que seja um oco no turno, né, no turno 3, desde que sua mão, né, esteja com o counter ali de backup, para você começar a apertar o cara. Outra coisa que ganha bastante é card advantage pesado, tipo Dreadhorde. É uma das melhores cartas contra o deck. Quando o cara vem de Dreadhorde turno 2, geralmente ele ganha. Se ele faz isso no Grix Delver, ele quase sempre vai ganhar. No R Delver, ou melhor, no Grix Delver é praticamente jogo ganho, 100%. No R Delver é tipo 90%, entendeu? Do caminho andado. Porque o R Delver não tem descarte, o Grix Delver tem descarte. Porque ele, o card advantage é muito grande. Né? Eu perdi para um R Delver. É o jogo que eu tava contando para vocês aqui, que eu fiquei puto. O cara tava de R Delver, só que com R Delver com conhecimento acumulado, né? AK. É um R Delver esquisito, com Snapcast e tal. Só que ele castou 3 AKs no G2. Ele tava com a mão com 7 cartas. E na hora que eu fiz o combo, que eu tinha 2 Silence, ele conseguiu ganhar mesmo assim. Porque ele tinha 2 Foul, Spell Snare, Spell Pierce e Daisy, fraga. E mais o clockzinho, que ele tinha um Delver batendo desde o início. Então assim, eu acho que o melhor jeito de você ganhar de bridge é você ter um clock, um rate de permanente. Esse é o melhor jeito. E o pessoal tá usando pouco rate permanente. Então, investe aí nas Leyline, no Kalis. Cuidado com o Kalis pra 0, um Kalis pra 1 é melhor. Que você para a engine toda do deck, é custo 1, né? Tudo bem que o combo é 0 e 2, né? 0 e 2. O Kalis pra 2, na verdade, é o melhor. Só que ele é mais difícil de fazer. Ele custa 4 manas. E de preferência tem que fazer o pra dois, porque você faz esse tanto de coisa, você vai tomar Serenity e vai perder. Porque Serenity limpa tudo. Tudo. O pra tudo. Dois é o melhor. Eu fiz uma liga que eu fiz 6 pra 1 com Serenity. Foi ridículo. É, Serenity é imbecil. Não é à toa que no Reanimate a galera faz splash pra branco e pra Serenity. Só isso. Era outra contra coisa... Steel Stomp. Deu pena, assim. Ó. É, você falou nesse deck, eu lembrei. O melhor hate contra o deck é carne. Carne é o melhor hate contra o WR Breach. Porque o WR Breach não tem resposta pra Planinauta. Então, se você fizer o carne, a sua chance de ganhar... Na verdade, se o cara descer o carne pra 3, você pode dar um raio, né? É o que tem. É, mas esses decks porque geralmente tem geralmente caixa, ele desce, geralmente ele desce precisa... pra pegar um Tormod. Não, mas ele não precisa fazer isso, é. É, o mas, cara, mas não, costuma não descer. Faça isso. É, não faça. Porque você não precisa, ah, interessante, entendeu? Isso. Você tem que deixar ele, você tem que aumentar ele antes lugar, de... né? Se você não tiver cards pra um. Né? Em terceiro então, lugar mesmo aí, igual você tá falando, foi o Mono Red Stomp. Mono foi o Mono Red, cards, exatamente. O Stomp é bom, esse Stomp é bom. Mono Red é tem tudo isso, né? Tem o carne. É, tem a Leilani, tem os Cálices, é um ótimo então, deck. Trinisfera é muito bom. Carne é muito bom. A Trinisfera Cálices. É retardado. É, agora, Talha é ruim. Porque você só faz uma e o combo sai em cima de Talha. É, agora, Torna Alfametista é bom que você pode fazer duas. Aí, em cima de duas Torna, você não comba. É, agora, em cima de Talha, você comba. Talha é meio bosta. É melhor você ter mais alguma coisa. Aí... Como é que é o match contra o Defentex? Porque realmente tem é bom. Prelate... É bom? Vai depender da build do cara. Se o cara tiver com um sideboard muito voltado pra ganhar de Breach, aí fica foda. Tipo aquele sideboard de 12 cartas, Fraga. Mas tem muita carta boa. O Thiago... tem Surgical, Deafening Silence, Rest in Peace, né? Revoker pra Revoker é muito bom. Revoker pra LED, pra Pétala. As melhores cartas são Prelate, né? É, que é um bicho, ele te bate e ele bloqueia um custo. É, então, assim, Prelate em combinação com Talha é muito bom. Você está bloqueando um custo, que é a kill da Talha, e a Talha está ali te dando um tex, e você está batendo 4. Né? Só tem usado, Thiago, também no main deck do Defentex. Ontem mesmo eu peguei algumas partidas, e acho que peguei dois Defentex ontem, os dois estavam usando aquele espírito, né, de main deck que você sacrifica e exila o Grave. Ele é 2-1 né? Voar. É o, ele é o Removeful Cleric. Removeful Cleric, uma parada assim. Grave Hate eu conheço bem. É. E o pessoal tem o main deck. É, esse bicho é legal, mas aquela Dryad de uma mana é melhor. A Dryad sabe qual que eu tô falando? Feitiço instantâneo que vai pro cemitério isso. Exilado, não é isso? Exilado, exatamente. Militante. Essa Dryad militante, eu acho que é isso mesmo. Ela é melhor, porque você remove permanentemente. Esses hate de cemitério que você remove uma vez só, eles são bem contornáveis. Então, Sujico é meio bosta, entendeu? É Tormods é meio ruim. Você tem que saber a hora certa, tem que ser muito bem encaixado para funcionar. Então, assim, porque eles são todos bem contornáveis. Né? Se o cara tiver mana suficiente, tempo suficiente, ele contorna Tormods e Sujico bem tranquilamente. Agora, o resto... que é removal permanente, tipo Rest in Peace. Eu perdi. É uma militante Dryad, ela é uma mana branca ou uma mana verde, ela custa um só, e ela fala assim, se uma mágica instantânea ou um feitiço fosse colocado no cemitério de qualquer lugar, exílio. E ela é 2/1. Isso. Ainda é um clock massa. E é bicho, né? Por exemplo, bicho. Um deck muito difícil de ganhar é humanos, porque todos os hates são bichos, eles te batem. E tem muito hate. Os caras usam 4 Meddling Mage, Sanctum Prelate. Né? Usa Lavinia, né? Que Lavinia regaça o deck. Por quê? Porque a Lavinia fala que tudo que você não paga mana pra castar é anulado. Então você já tá anulando seus LEDs e suas LED petas. Né? De quebra para sua Foe também. É, então a Lavinia te atrasa demais o jogo. Você tem que lidar com ela. Meddling Mage bloqueia uma carta de ser jogada, né? E também te bate 2. E ainda nesse deck tem Talha e tem Prelate. E tem Phantasmal Image pra copiar um desses bichos, Fraga. Então, e até o Piratinha é bom também, porque olha a mão, tira uma carta. O Pirata, exatamente, é Disruption, né? Tira uma carta. É um deck muito bom contra, contra brecha. Então, é basicamente isso. Hate e, tem, e outra coisa que você não falou é combar mais rápido. Reanimate é bom contra Breach. Acha bom? Contra o WR, depende da build do WR, né? Se o cara estiver usando aí uma Surge com um Tormod Script, aí já fica... Porque o deck, ele fica meio control, né? Pós-side. Você tem plauches. Então, assim... É bom. Hoje eu joguei contra dois Breach e foi muito fácil. Os caras estão sem Grave Hate, velho. Essas listas todas agora, tanto desse torneio mesmo que nós estamos falando, desse Tiara, é zero Grave Hate, velho. Os caras estão contando só com os counters do main deck e aí não segura Reanimate ou não. A gente vira passeio no parque. Você deu comba... um diluído o Reanimate, né? Você equipa com aquela mão sem proteção nenhuma. Tipo, mano da Rita entra no Bezum, beleza. Proof, vai. Mó bizarro. E tá ganhando. Verdade, não tem tanto counter assim, né? Tem 4 full, 2 spell piece. Tem gente que usa uma Fluster Storm no side. É que a galera, quando monta o deck, primeiro monta como é que é o ideal, né? E não consegue cobrir tudo no sideboard inicial. Eu acho que depois vão começar a botar uns hate pra reanimate, vendo que tem dificuldade. Talvez um piroclasma para humanos ou algo do tipo. Massacre, sei lá. Massacre não dá, né? Isso, justamente isso que torna os decks justos, né? O deck aparece opressor porque ele tá com potência máxima. E enquanto os outros jogadores, enquanto os outros decks se adaptam para ganhar desse deck, esse deck também tem que se adaptar para manter consistência, né? Então, o deck fica menos combocêntrico, menos explosivo, porque ele tem que trazer mais recursos, né? Também quanto é por isso que eu não acredito num banimento agora, entendeu? Nessa semana. Porque o pessoal nem sabe direito jogar contra o deck, entendeu? Tipo, na Liga Domingo, eu peguei o Omar na quarta rodada, que é um ótimo jogador, e ele não fazia ideia do que eu tava, que já é uma raridade em Belo Horizonte, né? Quando você vai, geralmente na segunda rodada, todo mundo sabe que você tá. Ainda mais eu, que era o único WR Breach lá. Mas a gente tava na quarta rodada e ele não sabia do que eu tava jogando. E foi muito bom, porque foi o seguinte. Eu tava na play, eu fiz Ilha Vai, ele fez Ilha Ponder. Ele tava de UR Delver, só pra quem não sabe. Ele de UR Delver. Aí eu fiz Montanha e passei. Aí ele fez Young Pyromancer. Aí na passagem, o raio no Young Pyromancer. Ele olhou o raio assim. Fez full, dando pitch na FON. Eu falei, caralho, ganhei aí, né? Aí eu fiz uma mana, uma FET, passei pra ele, porque eu ainda não tinha a Disruption, né? Ele fez outra mana, Dreadhorde, e voltou pra mim. Aí eu fiz FET, peguei Tundra, virei Tundra. Ele tá assim, Ploches, né? Eu falei, não, Silence. Ele quase caiu da cadeira. Ele falou, como assim, velho? Silence? Aí ele ficou pensando. Aí o que ele fez? Deu uma Daisy. Aí eu paguei a Daisy. Deu um raio. Me deu 3 de dano. Pra botar a ficha do Young Pyromancer. Eu falei, beleza. Aí eu fiz Petla, Brecha, Breach, Led. Combo. E em mim eu fiz o Brain Freeze. Aí ele falou assim, pô, eu ainda te ajudei no Storm. Ele falou, você me ajudou no Storm. Aí nós vamos pro G2. Aí no G2 ele deu uma Surge Construction errada também. Ele fez o combo, ele tava um pouco na minha frente, só que ele fez uma carta ruim, ele subiu o Winter Orb, né? A Winter Orb, ela foi quase boa. Eu falei com ele, essa carta é meio isso de você subir, ela pode ser boa quando você tá muito na frente, mas o clock dele era Dreadhorde, que não é clock, né? Ele não conseguiu achar muita cantrip, ele só conseguiu fazer duas cantrip. E ele tinha dois Dreadhorde, né? Aí ele fez um Inter Orb. E eu tava num plano de mentor que eu mudei, né? Eu tive que mudar o plano de mentor. Então eu fiz um mentor, ele anulou esse mentor, deu full, que ele não tinha. Eu desvirei meus terrenos e eu castei a Breach. Aí em resposta a Breach, ele deu Surgical Extraction na... Eu acho que... no mentor. Ele deu Surgical Extraction no mentor. E tinha Petla no meu cemitério, entendeu? Que eu precisava dela pra ganhar. E eu fiz porque ele tinha acabado de fazer um Ponder recapitular e deixado o Ponder no topo. Eu falei, não, vai vir mais cantrip aí, eu vou perder. Então, foda-se, eu não tenho Disruption. Se ele anulou, eu vou perder de qualquer jeito se eu passar, né? Aí eu fiz, não anulou, aí eu recastei a Petla tinha sete cartas. Eu tinha oito cartas no cemitério certinho. E ele removeu um mentor, fui pra sete. E eu precisava exatamente de sete, porque eu já tinha uma mana, recastei a pétala, né? Gerei as duas manas, recastei o Brain Freeze. E, não, ah. Recastei a pétala, pétala de novo, duas manas Brain Freeze da minha mão. E dei em mim um Brain Freeze pra, tipo, 12 cartas. Aí daí já era, porque caiu as pétalas de novo, ele tá assim, caralho, dá pra combar com pétala? Eu falei, dá, velho, tipo, eu vou fazer com pétala aqui, porque agora eu tenho muita carta no meu cemitério. Meu próximo Brain Freeze vai tombar mais 18 cartas, né? Então, se não viu o LED, eu ainda faço com pétala o combo. Aí ele falou, porra, devia ter dado switch com o Strect na pétala. Eu falei, na pétala. Ou no Brainstorm, porque ele ia tirar duas cartas do meu cemitério e eu não ia conseguir fazer duas pétalas, entendeu? Com escape. Porque sim, ia faltar carta. Esse fato domingo, do pessoal não saber jogar ainda, aumenta o winrate do deck, né? De fato. Esse domingo rolou entre vários campeonatos, teve a LPL, que eu queria trazer o top 8, que teve, foi bem diversificado. Foi um campeonato com 79 jogadores, 7 rodadas e top 8. O top 8, os dois primeiros ganharam a vaga lá para a final, para o Invitational, foi o Davi Pereira, jogando de Miracle, surpresa, porque ele só tava no grupo, nunca jogava de Miracles. E o Aluren, do Matheus. Do Matheus. Ah, mas eu acho que o Aluren. Não, ele tava de Miracles também. Isso daí tá estranho. Ah, isso é só o top 8. Quem ganhou a vaga foi o Davi e o Pedro. E completou o top 8, o Matheus Ruggiero de Aluren, o Thiago Pereira de Death and Tax, a Elisa Faria de Oops All Spells, olha só. Mitou, velho. Achei demais essa também. Pelo amor de Deus. João Carvalho. João Carvalho, onde quer que esteja. Tá feliz. Muito orgulhoso. Muito. Olha, não, sem comentários. Vitor de Bug Snoke. O Vitor, ele joga bastante de... É o Vitor, não, o André joga bastante de Bug, de Bug, e o Vitor também. Daí migraram pro Bug Snoke, que é aquela versão com Green Sun Zenith. O bom que dá pra colocar até a Dria de Militante e tal, entre outros. E o Diogo Mignon de Ruglands com o Oco também. Tá cheio de Oco esse top 8 aqui. Os dois Miracles, o Ruglands, os Bugs no Oco. Então tem só o DT e o Ups, né? Não tem Oco. Eu espero que o Ups não tenha Oco. É, e não só Oco, né? Tem, tem outra carta de 3 mana, azul e verde, que tá jogando muito dessa última edição, que é o Uru. Uru tá jogando pra caramba em um monte de deck bug. Até nos Miracles a galera já tá jogando com ele. É outra carta retardada, junto com o Breach dessa edição. E já que completa o trio retardado, só que ainda não tá jogando muito, é o Crocha, que é o bicho de 2 mana. Que tá, é o melhor criatura do Grixis Control. Ou seja, tipo, já lança as cartas, já é a melhor que carta do bicho? Deck. Como é que é essa Crocha, hein? Vocês não conhecem aí. Vocês não conhecem o Crocha, não? Não, mas conta pro povo que não conhece. Vou falar. Oi, fala. Oi. Deixa eu contar essa. Porque na primeira etapa da liga, eu joguei com um deck que chamava Par de Crochas. Conta aí. O Crocha já, igual eu falei, toda edição vai ter pelo menos 3 cartas retardadas que já vai chegar jogando pra caralho. Quem joga de Grixis Control sabe que esse Crocha é a melhor criatura do Grixis Control. Mas o Renan, fala a carta aí. Eu montei um Grixis groselhaça lá com Crocha, Lightsk Elemental, Unearth, Arcanista, e era um deck com azul, sem Foul, sem Brainstorm e sem Ponder. Mas e o Crocha? Fala do Crocha. Promissor. O Crocha, ele é 2 manas, é um Rakdos, né? Uma preta como e uma vermelha. Como se escreve Crocha? Ele pode ser Crocha. C-R-O-X-A. Titã da Fome da Morte. Ele é... Ele é um... 6-6. Quando ele entra em jogo, o jogador alvo descarta uma carta. Se aquele jogador descartar um terreno, ou ele não descartar nenhuma carta, ele toma 3 de dano. Ele tem escape 4, que é 2 pretas e 2 vermelhas. Quando ele entra com isso, você não precisa sacrificá-lo, né? Desculpa, eu esqueci. Quando ele entra, se você só castou, você tem que sacrificar. Quando ele entra via escape, ele não tem que sacrificar. E aí, quando ele ataca, ele triga essa mesma habilidade de descarte. Exatamente. O que que acontece? O Uro, você ganha 3 de vida e compra uma carta. O Crocha faz o oponente... O Crocha faz o oponente descartar uma carta e aí ele escolhe. Dependendo do que ele descartar, ele vai perder 3 de vida. O detalhe é que o Crocha é só 2 mana e o Uro é 3 mana, sacou? E tipo, num Grix Control, que a estratégia é sempre você fazer cartas, fazer um 2-1 ali, ganhar no card advantage, o Crocha é gigante, porque você faz 2 mana, o cara já tem que descartar uma carta. Dependendo do que ele descartar, já perdeu 3 de vida. Depois você faz... E depois você faz um 4 mana 6-6 gigantesco lá. Pra quem precisa de Gourmag? Ninguém precisa de Gourmag, né? Ou seja, mesmo que o oponente não tenha carta na mão, ele ainda precisa dar dano, né? Então, se ele não tem nada na mão, o oponente vai tomar 9 de dano no ataque, né? Pois é, e tipo, é bem comum contra um Grix Control cheio de Rinto Torch, né? E descartes, e Snapcaster pra recapitular tudo, o cara não ter carta na mão. Eu tô falando, essa aqui é a melhor carta do Grix Control, melhor criatura. Outra carta que viu o jogo, inclusive no top 8 do Challenge ali do Showcase, é o Kunorus. Só tem carta com nome fálico nessa edição, né? Pelo amor de Deus. É a Crocha, Kunoru. Então, alguém tomou no Kunoru. É o Sábio. Ele é uma mana incolor, uma mana branca, uma mana preta. Tem vigilância, ameaçar, vínculo com a vida. Deve estar cheio de drawback, né? Só que não. Os cards de criatura que estejam em cemitérios não podem entrar no campo de batalha. Os jogadores não podem conjurar mágicas de cemitérios. E é 3-3. Esse é o cão do inferno, né? É o cão do inferno. Tô ligado. É, tem uns bichinhos fortes aí mesmo. É uma cartinha de sideboard que viu no For Color Loan do Showcase. É, o pessoal tá usando. É bom contra Breach, né? Bom contra Breach. O pessoal tá usando Collector Off também, é muito bom contra Breach. Main deck, né? Os caras já faz 2 mana Collector Off, assim, foda-se. Viu um Snowland fazendo pré-ordem, já é 2 mana Collector Off. É Grinsun Zenith pra Collector Off, 3 mana. Não, tá muito bom. Hoje em dia eu puxo Tundra, a galera faz Cálice pra 0. Não, isso que alguém... O pessoal ainda não explorou o combinho também lá que tem o Eliod com a balista, né? Porque acho que é um pouco lento ainda pro Legacy, mas às vezes numa shell diferente aí, talvez consiga ver jogo ainda. Isso é um combo João Carvalho, assim? Ou... Olha, Eliod com balista é um combo altamente viável no Soldier Stomp, no Angel Stomp e em White Stack. No Commander? Oh. Olha, você respeita meu soldier. Tu tem que dar. Qual é o seu comandante, Belu, no comando? 3. É a Thalia? Comandante é a Thalia, Herete Catar. É o Kiteon. Kiteon? Pode ser o Kiteon. Legal, depois a gente joga esse commander aí, Gil, Belu. Oh, o Eliod custa 3, 2 manas em colores e uma mana branca. Toda vez que você ganhar pontos de vida, coloca um marcador +1/+1 na criatura ou no encantamento alvo que você controla. Pague uma mana em color e uma mana branca, outra criatura alvo ganha vínculo com a vida até o final do turno. Pagou uma em color e uma branca, dá lifelink pra balista, pau, ganhou. Legal? Isso aí. É. Divertido. E ainda um bicho 5-5 indestrutível caso tenha devoção ao branco. Igual assim. É. É um combinho cute, very cute. Bonito. Digamos que o formato está se preocupando com outras cartas de custo 3 aí no momento, mas talvez. Custo depois. 2. No custo 2. Quem sabe depois. É... Depois de Quem rotacionar. Sabe depois que elas não existirem mais, né? Exato. Aí ele veja o jogo. Né? Mas bem interessante, na real. Eu não tinha parado pra ver, eu tava em off aí do Magic, não tinha parado pra ver os novos deuses e tal. E cara, só tá tudo caro, né? Meu Deus do céu. Esse Eliod tá 60 pila. Tá jogando T2 isso? Nossa. Caralho. Eu acho que joga. Esse combo joga no Pioneer, né? Pioneer? É, joga no Pioneer e Modern. É, por isso que Teferi tá caro, né? Por causa do Pioneer também. 57 ticks no mall. Caríssimo, mais caro que IRL. Parecendo um A6. Oi, e aí? E vocês acham que vai ter breach no Nacional? Em Será agosto? Que dura até lá? Será? Tomara, porque esse ano eu vou jogar o Nacional. Hein? Esse ano eu vou jogar. A lenda. Ano passado eu não joguei. Né? Se o Thiago tá jogando de Breach, pode ter certeza que vai ser banido antes. Ele vai fazer um artigo na Liga Magic com 100 partidas de Breach. Vou. Você viu que foi depois do meu artigo, né? Cara, se, assim, ó, se o Thiago tá jogando com algum deck, fuja pras colinas, cara, porque vai banir. Não tem a dúvida. Hoje, tem é gente a maldição. Fica triste, maldição. Tem gente que é triste com isso, porque tem um deck banido, né? Aí o cara tem dois decks banidos, fica putaço, fala, não vou jogar Magic nunca mais. Aí tem nem que tem três decks banidos, né? E fala assim, caralho, véio, como que eu tenho três decks banidos? Beleza, eu tenho quatro, indo pro quinto, né? Então, não, Thiago... um dia vocês chegam lá, um dia vocês chegam lá. Magnata, magnata, você gosta? Isso é um fetiche difícil de explicar mesmo. Ô Thiago, esse é o motivo que você não pode falar do deck de ninguém. Você não pode falar do deck do Renan, que é deck de arrombado, não, porque você só joga com o deck banido, velho. Ah, lógico que eu posso falar. Você pega sempre o melhor deck que tá no formato e joga com ele. Lógico que eu posso falar, não. Não, não. Eu sempre jogo com o deck azul. Né? É, coincidentemente, os decks azuis costumam ser bons, né? Azul então... é bom mais. É, não tem culpa, cara, não tem culpa. Um dos decks que foram banidos foi no Modern, que foi o Splinter Twin, né? Não foi nem no Legacy. Então, assim, tá, eu tô numa média boa aí de banimentos, tô numa média boa. Então, vamos falar... Não sei se... Já que você vai jogar o Nacional, por que você vai jogar o Nacional? Vamos falar das novidades aí agora, já estamos chegando no final do podcast, né? NL News. Vamos falar das... novidades do NL. Pra galera que esperou bom, aqui até o final. O que tem de bom no NL esse ano? Absolutamente tudo que teve ano passado vai continuar a ter esse ano, com a diferença que o NL vai acontecer em São Paulo, né? Ele vai acontecer em São Paulo e a organização está em transição pro queridíssimo Willy Edel. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil conhece o Willy Edel, mas para quem não conhece, Willy Edel é um jogador de Magic sinistro que tá no Hall da Fama da Wizards, dono da Bazar de Bagdá, dos principais organizadores de torneio do Brasil. Hoje ele organiza, é um dos organizadores da Latam, é o organizador da Latam, da Latam Series, que são vários campeonatos que tem classificatórios, né, para três finais diferentes, Modern, T2 e Pioneer, e que vai acontecer aqui no Brasil em duas etapas. Né? Vão ter duas grandes finais, uma agora depois do GP, em abril, né, salvo engano, em abril, e a outra em agosto. O Nacional Legacy ele vai acontecer junto com a Latam de agosto, né, em São Paulo. E o que é muito importante a gente entender disso aí? O NL não vai virar uma final da Latam. Eu tive que repetir isso várias vezes para várias pessoas. O NL continua sendo um campeonato independente de Legacy, aberto, né, que não tem classificatório e que não vai virar uma final da Latam. Beleza? Beleza. O que mais? Qual que é o dia? Já tem um dia? Nós não temos o dia ainda. Né? Vai ser em agosto. Por que não tem um dia? Porque o Willy ainda está negociando o local, né, para acontecer a final de agosto da Latam. Então, a gente não tem o dia. Só tem o mês. O mês é agosto, mas o dia deve sair em breve. Eu acho que sai esse mês de março. Bem possível que ele saia. O hall da fama do Magic, ele não basta que a pessoa seja um ótimo jogador de Magic, ele tem que ter um algo a mais. E o Willy Edel foi, além de ser um ótimo jogador e bem famoso pelo Jundão do Amor, ele é muito conhecido e é uma daquelas poucas unanimidades do Magic quanto à formação de comunidades e organização de torneios, realmente. Então a importância dele na comunidade latino-americana como um todo foi essencial na indução dele ao hall da fama. Exatamente. Grande aprovação, assim, além, para muito além dos resultados dele, ele como formador de comunidades, assim, é essencial na América Latina, então é um feito bem interessante, assim. Exatamente. E assim, eu acho que é uma oportunidade do campeonato crescer, né? Ganhar relevância maior ainda, uma relevância maior ainda, importância, né, dentro da comunidade. E eu acho que para o campeonato e para o formato, essa mudança ela vai ser assim, excepcional. Então, assim, não vai mudar o nome do campeonato. O campeonato é National Legacy. Não é Latam National Legacy, não é final da Latam, é um campeonato independente. É o National Legacy, é o mesmo National Legacy. Só que vai acontecer lá no mesmo espaço da Latam. Vai ter um espaço separado para o National Legacy, tipo o Command Zone que tem no, nos GPs, né? Vai estar no mesmo prédio, na mesma estrutura física, mas vai ter um espaço destinado para o Legacy, para a gente do Legacy, para o campeonato National Legacy, que não vai ser um paralelo da Latam, né? Não vai perder importância nenhuma. Vai ser o Main Event National Legacy lá, junto com a Latam. Então vai ser Latam e National Legacy, né? Não vai ser National Legacy como um paralelo, nada desse tipo, né? Não é final de Latam, nada. É o National Legacy ainda, acontecendo lá em São Paulo, só que junto com a Latam. O campeão, Stefano, né? Vai continuar ganhando a token e o troféu. O troféu já foi, né? Vai continuar ganhando a token, né? O evento continua aberto. O evento ainda vai ter o playmat com a arte exclusiva, igual teve todos os anos, né? O valor da premiação ele vai ser igual ou maior que nos últimos anos, considerando aí mais de 100 jogadores, né? Que é uma tendência, eu acho praticamente impossível o National Legacy dar menos de 100 jogadores, né? Isso não aconteceu nos últimos anos, e não é agora que vai acontecer. E o evento, claro, vai ser streamado, né? O que que muda? O evento não vai ter buys mais. E isso é uma mudança muito importante. Por isso que a gente não está fazendo trials ainda. Ninguém está fazendo trials para o National Legacy. E o pessoal que ganhou buy, Stefano, buy 2, inclusive, entre eles, né? Mais o top 16 Não do preciso, campeonato. preciso. Concordo, né? Eu quero jogar mais. A gente não vai dar buy. Qual que é o primeiro motivo da gente não dar buy? Porque a gente está tentando para esse campeonato. Não é certo ainda. Então, ó, que fique bem claro, não é certo que vai ser assim, mas a gente está tentando que esse campeonato valha uma vaga para PT. Se valer vaga para PT, não tem como ter buy, né? E o buy é uma tendência também de ser tirado, já foi tirado dos GPs da Wizards, eles estão acabando com o buy atrapalha um pouco o campeonato, dá problema no wear, porque você tem que adicionar o pessoal depois, né? Então ele aumenta a chance de problema nos resultados do campeonato, a logística do próprio campeonato fica mais truncada com buys. Então, como essa política está acabando, existe essa possibilidade da gente dar uma vaga para o PT no National Legacy, trazer o formato eterno, né, para dentro do circuito competitivo, que é uma coisa meio carente, a comunidade é meio carente. Caso isso Então. aconteça, é bizarro, assim, porque o Legacy só deu vaga para PT basicamente por via GP. Se for um evento independente dando vaga para um Pro Tour, assim, isso daí ia ser um feito e um precedente muito importante para futuros eventos, né? Ia ser do caralho, basicamente, assim, é muito Ia foda ser se do isso acontecesse. caralho. Ia ser a primeira vez na América Latina, né? E um dos primeiros do mundo a acontecer num Vai dizer evento que Eternal independente. Weekend não dá vaga para Tour, por exemplo. Então seria um feito Exatamente. absurdo. E o cara para conseguir isso é o Vili, entendeu? Mas é um negócio que não tá certo ainda. A gente não recebeu a resposta. Então, e nem sabe se vai ser assim mesmo que vai rolar, mas a gente vai aproveitar esse gancho para já adequar o campeonato à tendência da Wizards, né, de tirar os buys, e nós vamos tirar os buys para o próximo campeonato. Então não vai ter buy. Ô, Thiago, tu, entre outros pessoal de Minas, vão continuar na organização? Como é que vai ser assim? Digamos, casquinha, alguma coisa do tipo? Vai ter a token, então o Casca ele vai estar lá, né? É ele que faz a token, o Casca vai estar lá no stand, né? Sobre os outros detalhes, a gente não tem nada ainda acertado. A minha tendência é sair da organização, né? Eu estou só na fase de transição para o Vili, Mas a minha tendência é sair completamente da organização e eu voltar a virar um jogador, né, nesse nacional. Que é o que eu prefiro, inclusive, né? Eu sempre organizei campeonatos para jogar. Aí eu passei a organizar o Internacional Legacy e não consegui jogar mais, né? Fiquei carente do jogo. Mas minha tendência é essa, eu sair da organização. Né? O Bruno, o Oder, ele é um cara da organização, mas assim, ele é um organizador que ele estava ali para me dar um apoio logístico, praticamente, né? Nesses últimos 2 anos. Então ele estava lá no dia do evento. Quando eu comecei no primeiro ano, ele me passou muito know-how de como organizar, quem chamar, onde encontrar juiz, etc. Entendeu? Como fazer acontecer o campeonato. Mas ele não é um cara que põe a mão na massa mais, né? Então é bem possível que ele também não faça mais parte da organização diretamente, né? Eu, com certeza, vou virar um jogador do National Legacy. O Bruno, eu não sei como é que ele vai ficar aí ainda nesse aspecto, tá? Bom, e a stream vai acontecer. Eu não sei exatamente como e com quem que ela vai acontecer, mas eu já conversei com o Vili, já falei, né, do trabalho do Matheus, o trabalho do Falso na stream. Foi muito bem aceito. Então, a gente tem que esperar o que acontecer. Não, o Belu foi lindo. Eu acho que o Belu tem mais interesse em jogar do que Tuzva. Streamar, né? Ser narrador. Mas, claro, que se o Belu tiver interesse, a gente tenta, né? Fazer o meio de campo aí com o pessoal da organização do Vili, etc. Mas olha, vou te falar que narrar é uma excelente desculpa para não precisar perder. Para manter o título, né? É verdade. Bom, outra coisa. O campeão, ele vai ganhar uma passagem aérea para um evento no exterior. Isso é parte do conceito da própria Latam, né? Então, assim, o Nacional, como ele vai fazer parte do conjunto Latam, ele vai ter que passar por umas padronizações, né, da Latam. E o conceito da Latam é esse. Aquele conceito antigo do Magic de play the game, see the world, Fraga. Jogue o jogo e conheça o mundo. Né? Então, se essa passagem não for pro PT... Cadê o Romário, né, para falar essa frase aqui, né? Porque play the game, essa palavra... Tá vendo aplicativo? Play the game, pode, né? See the world. Play the game, see the Excel. See the Microsoft Office. Bom, se a gente não conseguir essa vaga, né, pro PT, se não for pro PT, a gente vai tentar alguma coisa com um evento de Legacy no exterior, provavelmente Eternal Weekend, né? Então, a gente vai ter nessa premiação uma passagem, né? E essa passagem vai ser ou pro PT ou pro Eternal East. Isso não está definido ainda. Vamos ver como é que vai ficar. Isso vai ser anunciado aí pra frente. Galera, e por mais que o nome do torneio se chame Latam e ele dê passagem aérea, não tem nada a ver com a empresa de voo. O torneio não chama Latam, o torneio chama National Legacy, né? Latam é o conjunto da obra, vamos dizer assim. Que é Latin America, não é uma empresa, não é a TAM com a outra. O restante da premiação vai ser no modelo de Prize Wall, né? E esse modelo de Prize Wall vai ter vales compras, né? Vales compra nas principais lojas. Vale compras, não, me ajuda aí. Vale compras, vale obrigado. Compras. Obrigado, vale compras nas principais lojas. do mercado brasileiro, né? Então, lojas com conteúdo Legacy, né? Com estoque Legacy. Você pode ter certeza que você vai conseguir encontrar, né, ou de duo nessas lojas, etc. Conteúdo Legacy. Né? Renesix. Renesix. Bash, não sei. Né? Bash que vai estar banido. Bom, o que mais? Pois agora. Eu acho que você é que tem que isso. Falar. Tô tentando descobrir se eu esqueci de alguma coisa. Não, né? Então Eu é acho que só, até então é só é isso. só isso. É, lembrando que a premiação, vou repetir, a premiação ela vai continuar igual ou maior do que nos últimos anos, né? Inclusive esse último ano que foi uma premiação de 20 mil reais, né? Praticamente em dual além de. Mas se for pegar a premiação do Nacional 2019 total assim, deve ter dado uns 30K, não foi não? 20K foi só da domingo Ah, não. se você considerar o final de semana todo, dá pois uns é, falando 25. nisso, vai Porque ter tem o Super Super Sunday. Legacy, o Super, tem o paralelo do Legacy lá, o Super Legacy. Então, vai rolar paralelo? Já Isso sabe também se não vai tá ser Day definido. 1, Day É. 2. Esse também não tá Essas definido. passas, é. É, Então. isso não tá definido, mas é bem provável que a estrutura seja mantida, né? O Ah, Latam, sim. é bem provável que a mesma estrutura de campeonato seja mantida. Você mantém a identidade do campeonato, entendeu? É, você Entendi. vai ter um paralelo, um super. Isso aí eu também não sei ainda, mas possivelmente, né? Se você conseguir, se você pensar em espaço. Né? É, se você tem um espaço destinado para o formato eterno, no Legacy, e ele já vai estar tá ali mesmo durante o evento do final de semana, por que não, né? É, às vezes é possível encaixar um super também no dia seguinte. Mas a estrutura do campeonato, ela vai ser definida pelo Vili, né? Até porque não vai ter bye mais, possivelmente dê para fazer. É, em um dia só, apesar de que pode ficar cansativo, né? Várias rodadas, bem provavelmente vai dar mais de 11 rodadas, né? Pelo menos 11 rodadas, considerando o top 8, se a tendência for o mesmo número de jogadores. Então, não sei se vai ser feito tudo num dia só, ainda não. Mas esse detalhe é um detalhe menor, né? Que dá para ser divulgado mais para frente também. Então, o que a gente tem até agora. É isso, é esses detalhes que eu falei, né? É Agosto, basicamente o mesmo São Paulo, campeonato em agosto em São Paulo. Willy. Exatamente. Agosto, São Paulo, Ville. A premiação vai Protur. continuar nos mesmos patamares. Dentro dessa premiação a gente vai ter uma passagem que não está definida para onde ainda, mas está sendo tentada uma vaga para o Pro Tour, China. possivelmente. Uma passagem para um Eternal Weekend, Pegar um né? corona. Corona é nome de cerveja ruim, pô. Thiago, eu acho que é importante, né? Acho que a prioridade seria a definição mesmo de data, né? Porque até para o pessoal se planejar com tempo, com Exatamente. calma, para chegar no momento aí da mais próximo aí, ninguém fala assim, ah, não, eu não me planejei, ficou muito em cima da hora, né? Então, acho que a melhor coisa é para a gente poder trazer o máximo de pessoas possíveis, né? É, sim, com certeza. Com certeza, mas eu creio que essa data sai agora em março, entendeu? Pro pessoal realmente já ficar mais tranquilo, né? Quando tem data, aí a galera já fica menos tensa, né? Enquanto não tem data, o pessoal fica mais apreensivo e realmente para dar uma acalmada nos ânimos é bom que saia a data. E a gente vai tentar fazer isso aí sair mais rápido possível. Beleza? Eu quero Beleza. dizer que se o Nacional fosse semana que vem, eu jogaria de Mirrors. Quem eu quero enganar? O Stefano foi jogar uma liga de Breach e fez 2-3, velho. É possível fazer 2-3 com a liga com Muito Breach numa foda, liga cara. normal? Combate difícil. Né não, velho. Não é difícil não. Joga de Rainmaker que é fácil. De Breach deve ser difícil mesmo, por isso que eu não vou arriscar. Não é nada, depois você pega as contas é fácil. Mas Então é são isso. essas, Se na não for isso, verdade, é quase isso. são essas. Vamos finalizar então. Deu pra Pessoal, bola? Muito. obrigado aí. Você vai se despedir, Renan? Vou. Posso? Mas você Nós vai vamos e ficar até vai amanhã mesmo? gravando. Até amanhã, até ano que vem. A gravação vai voltar. Ai, ai. Não, pessoal, valeu mesmo. Obrigado aí pelo convite. Muito bacana. E estou à disposição. Sempre que quiserem aí, pode me chamar, participo com o maior prazer. Beleza, Valeu, Renan. então. Falou, Renan. Vai. Eu quero ver se desconectar. Vamos ver se vai cair. Vai não? Vai não, vai não, vai não, vai não. É não, é não. Tá online ainda. Um abraço aí pro Robertão. Pro Pato. Oi. Tchau. Tchau. Tchau, Stefano. Aqui, e a musiquinha? E a musiquinha? Ah, não, peraí. Peraí. Ah, não. Ô, Renan, você tá online ainda? Ainda sim. Claro. É aquela padrão, tchau, né? Renan. Padrão. Então, galera, vamos agradecer a todos os telespectadores que nos aguentaram até aqui e é um prazer estar de volta, que a gente tem um maravilhoso 2020 de Legacy, agora terminou o carnaval, pode começar o ano. E a gente vai gravar duas por mês? Vai gravar duas por mês? Ou é que nem, né? Tem que dar duas por mês, né? É que nem eu sujei depois que caso. A meta é essa, depois véio. Que caso, você bater essa meta, né? Mol tá é todo dia. Não, mol é todo dia. Ó. Mol, exatamente, mol. Mol é todo dia. Então é isso, galera. É, valeu aí. O podcast deve ter dado umas 3 horas já. Deu valeu, volta, Renan. Duas horas. Foi para 5 turnos. Gente, um abraço. Falou. De 2020.